galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo gabo e de elegância, começando com ele, o favorito do público, Marcelão. Gente, favorito por quê? Não tô sabendo desse plot. Amiga, você é fan favorite. Adoro. Esse é fan favorite, né? Fãs versus favorites. Fã versus favorites. eu amo. E também temos ele, que também é outro fan favorite. Léo Oliveira. Ai, meu povo, eu falei de pauta boa aqui, falei de pauta péssima, e hoje estamos aqui com a pauta bege, né? É, menino! Nenhum grande auge, mas nada que ofendeu também, que eu vi. Tem uma coisa pra falar. Se eu sou fã favorite e o Léo é fã favorite, então se todo mundo é fã favorite, ninguém é fã favorite. É, Taylor Leandro da Alan. Então tá tudo certo. O contrato. Você é fã supreme. Taylor é a nossa Meredith Grey. Fixa, mas não aparece pra gravar. Eu queria saber se Taylor tá ganhando. O quê? O salário. Não, o salário é reduzido. É, porque a gente não tá ganhando nada, né? Não ganho nem rola. Que? Vocês ganham em amor do público. Amor não enche o bolso das minhas crianças. Né? Eu amo. Claro que enche, não seja assim, não seja reclamão. Ai, ai, ai. Tá? Falando nisso, vamos começar então com nossos bloquinhos de notícias e amenidades, né? Vamos fazer o programa já todo dele. Aqui. As pessoas gostam muito, né, amiga, do bloco de notícias e amenidades. E a gente também, viu? Porque as pautas tá osso. Ah, amiga, até que essas pautas dessa semana elas não ofenderam, como o Léo disse. Deu pra... Viu até o filme de Zack? Olha aí. Aliás, a maior fanfic pra mim é esse homem falando que o queixo dele ficou, né, transformado porque ele caiu e criou um músculo. Eu acho que adoro criar muito músculo no queixo, né? Nunca ouvi falar, mas ele... não, mas sabia assim, que ácido hialurônico tinha outro nome agora. Ele não falou que foi só cair e criar músculo, né? Ele disse que deformou a cara dele, da queda ele teve que fazer umas cirurgias. Eu acho que ele fez a cirurgia pra recuperar a feição que ele tinha antigamente. Não, eu acho que ele quis a cara quadrada, né? No caso. Sim. Mas ele pode ser. O cara do homem do Cepacol. Mas menino, isso aí... O vídeo dele essa semana recente, a cara dele já tá muito melhor. Não tá, não. Você mandou dizendo que tinha não melhorado. Tá, eu olhei e tava pavoroso do mesmo jeito. Eu acho que tá melhor que tava no filme. Eu acho que você tá querendo acreditar, só. É isso, é o Antibeliev. É o Antibeliev. É o Antibeliev. Porque naquele filme que ele é lutador de luta livre, ali ele tá horrendo. Mas tudo bem que tinha que ficar horrendo igual o homem da vida real. Mas nesse filme agora de Horror Bizarra, ele tá com o queixão do Johnny Bravo ainda. Ele tá esquisito pra caramba. Não, mas a entrevista aliás, tá tem que dizer, inclusive tem que dizer, daqui a pouco vamos falar sobre esse filme de Horror Bizarra, tem que dizer que um dos beijos mais pavorosos que eu tive o prazer, ou desprazer, de ver nesses últimos tempos é o beijo de Zac Efron e Nicole, porque eles são tão classificados que o beijo ficou feio demais. Fechou, amigo, tão apaixonado. Eu achei horrível. Nossa, vazou ácido hialurônico pra tudo quanto é lado, né, menino? Gente, a cara dormente. A química deles é um negócio assim inexistente. Eu só acho que eles estão apaixonados porque o roteiro tá me falando. Porque a expressão deles não. Até porque não tem, né? Expressão. Exatamente. Começando aqui o bloco de notícias e amenidades, né? Tem uma matéria aqui do TV Line, que provavelmente estão sem pauta. Então eles fizeram a matéria que é Grey's Anatomy, temporada 21. O que sabemos até agora, tá? E aí tem informações, obviamente, life-changing, tá? Que vocês vão ficar, assim, passados, chocados. Mesmerizados. Né? Mesmerizados. Aí a primeira notícia é que a showrunner do ano passado, ou desse ano, que assumiu quando o Krista saiu, vai continuar. Ah, que bom, né, que não vai trocar em um ano, showrunner. 10 episódios já tira. Informação importante. Informação importante, hein. Que sabemos, né? Outra informação. Outra informação que sabemos também é importante. Que Jake Borelli, né, Schmidt, vai sair da série. Uau. Uma grande perda. Uma grande perda. Outra informação. Midori também está saindo, né? Midori França. Gente, só lá um grande ganho pra ela. Um grande ganho pra ela. Vamos ver se vira fixa de garotas universitárias, né? Já que Leiton saiu, fica lixa para os sapatão se morderem. Ela vai ser a nossa Jubileu em X-Men. Menina, sabe o que me indicaram podia fazer para dar na cara desse sapatão? Botar a Midori com a clone da lixa, que o povo tava rivalizando as duas. Aí já que Leiton vai sair, botava as duas junto. Verdade, verdade. Aí o outro item da lista aqui é que os veteranos estão, né, aí na linha de corte por causa dos contratos que estão sendo renegociados, né? Por causa dos cartões que estão passando, né? É isso. Vai ter que cortar aí, e aí, né, não sabe. E aí estão dizendo que os regulares, né, eles podem ou ser cortados mesmo, ou aparecerem menos e poder depois se indicar como artista protagonista, tal como, né, seu Pompeu. Gente, vocês acreditam nesse papinho que eles estão cortando alguém, sendo que eles vão readicionar o marido de Bailey? Que inclusive é a próxima, o próximo da lista. Né, Ben, de volta ao hospital aí, porque ama medicina. Sempre amou, né? Amou sempre tal qual balé. Que delícia. Aí a penúltima info é que eles estão arrasando muito, né? Não existe data de season premiere ainda. Bafo, né? Só lacre, né? Eu adoro que tudo que sabemos é o que não sabemos. Tudo que sabemos são informações soltas que não dizem absolutamente nada, né? E aí a última informação é que Grey's Anatomy agora tem um time slot novo, né? Tem um time slot novo aí, que ela vai ser a última das quinta-feira, né? Que agora vai ter 9-1-1. Vai ter duas de Tia Ryan, né? Vai ter 9-1 e vai ter Dr. Odyssey e depois Grey's Anatomy. Vai ser aí. Dou um mês pra voltar em Grey's Anatomy. Vai começar a dar uma quedinha na audiência. Vamos dizer, ixi, menino, melhor antecipar de novo. Menina, mas Grey's Anatomy tá com audiência ruim aí, né? O povo fala ainda que é uma grande audiência. É, menina, a audiência de Grey's Anatomy tá das boas, não. Ah, sempre falaram que valia muito a pena renovar, porque era uma audiência super estável desse décima temporada. É, não, é estável, mas não é mais essas Brastemp toda, não. Tanto também que agora... Também tem que ver em comparação às outras da ABC. Tanto que a maior audiência da ABC atualmente é 9-1-1. É a maior audiência. Primeira deles. Enquanto isso, a Fox, né? Não é show. Fox aí esperando, né? A maravilhosa Lone Star. O Zanon que gosta. Eu tô achando que Lone Star vai acabar, pelo visto. Menino, estão dizendo isso pra tudo que é canto, que é o fim de Lone Star nessa quinta temporada. Porque, né, gente, ninguém assiste série na Fox, essa é a grande verdade. Olha, cadê? Tem aqui, ó, como foi a audiência de Greysa na 20ª temporada. O primeiro episódio teve gloriosos 3.6 de audiência geral e 0.5 de demo, né? E o último episódio teve incríveis 3.4 de audiência geral e 0.4 de demo, ritando, né? Lacre. Tanto muito. Lacre, lacrecis. Lacrecis. Lacrecis e lacre médico. Lacre médico sim, né? Doutora Ilo lacre tá como? Chorando, eliminada. Por onde anda, né, doutora Ilo? Foi pra Londres. Ela falou pra Amélia aqui, pra Londres. Faz pra The Traitors. Ah! Cretino. Porque cara. O Alan tava lutando por mais diversidade, né, no elenco. Ah, é verdade. Seu Pompeu também. Que é muito pompezudo aí. Menino, o que temos aí? Nova série na Netflix, né? Nova limited series na Netflix chamada Sirens, né? Também Sirenes ou Sereias, ou o que você quiser. Sirenes. Mas vai ser só Sirens. A música vai ser qual? Da Greg. É isso. Falar em Greg, menino, vocês viram que as gays do Drag Race, a maioria vai pra DragCon, né? Uhum. Só que as mulheres não têm dinheiro pra ir, né? Aí a Helena Maldita tá passando a rifa com 100 números, a bichinha não tava conseguindo vender os números da rifa, velho. Não tava conseguindo vender. Eu vi que a festa que vai ter, né? A Realness tá fazendo isso. Tipo, um meet and greet com elas. Pra ajudar as homossexuais. Mas elas têm que pagar passagem? Sim, elas foram convidadas, sim, né, só. Eu achava que era, tá aqui sua passagem, vem cá. Tô te viado, vai tipo 150 drags, 200 drags. Você acha que eles vão pagar pra todo mundo? Uai, o pô é rica, né? Não rica. É. Se bem que Bettina tava viajando, Bettina tava na Europa, né? Bettina tava. Bettina é riquíssima, né? É, porque acho o marido dela tem grana, né? Então o estúdio da Bettina muito no estúdio, né? Sim, sim, sim, sim, sim. Tem estúdio da Bettina. E aí tá essa barra, né, das Drake aí. Mas falando de Sirene, né, menino? Que é Sirene aí, sereias. Nova série da mesma criadora de Maid. Não sei se vocês lembram daquela série que a menina sofria demais, né? E vai ser protagonizada por Julianne Moore, né? Chique, gosto. Megan Farry, né? A nossa Sutton de Double Type. E Millizinha Alcock, né? A Rhaenyra jovem. Ah, achei que era Millie Bobby Brown. Não, essa tá casada, recatada do lar agora. O negócio dela. Achei um bom elenco. E a gente ainda vai ter Kevin Bacon também na série também, né? E aí você deve estar se perguntando, ah, mas o que é essa série? Menina, essa série vai ser supostamente uma comédia de humor, né? Complicade, né? Onde vai mostrar a Julianne Moore como uma grande milionária, empresária, rica, fuderosa, que tem uma relação com a Millie Alcock, que trabalha pra ela, e essa relação é meio tóxica, meio abusiva, meio bizarra. E a Sutton decide fazer uma intervenção, falar, acabou essa palhaçada, acabou essa porra, acabou o milho, acabou a pipoca. E aí ela vai atrás da irmã, né, e da patroa, né, sou patroa, não amiga, numa cidadezinha praiana, tipo Hamptons, né. E aí, segundo aqui a sinopse, né, a Sutton vai descobrir que Julianne Moore não é uma adversária a ser subestimada. Nossa. Eu adorei que você tá contando uma série que não estreou ainda e a gente já sabe mais sobre ela do que sobre a nova temporada de Grey's. Ai, que absurdo. Tão boa, gente. E tô mais que a última temporada de Stranger Things, né? Vai ter 2 horas e meia por episódio. Ah, é. 8 filmes, né? Disse aí a nossa ansiedade, Maya Hawke. Ô, Sass, posso trazer uma notícia breaking news aqui que acabei de ver no Twitter? Não sei se tá no seu... na sua relação, mas eu fiquei realmente impressionado, mesmerizado. Saiu aqui no Update Charts, né? Filhas de Silvio Santos estão decepcionadas com Eliana após contratação tão rápida pela Globo. Isso mostra que as negociações foram feitas antes da saída de Eliana do SBT, informa a colunista. Você me jura, anjo? Vocês acham que ela ia sair sem estar com um contrato já? Tem um job, né? Não, sem o Master Sing gatilhado pra ela. Será que a Eliana vai ter que pedir perdão à Patrícia? Claro que não. Não dá pra se tomar no cu. Só isso. Ai, ai. Você, ai, ai. E aí, até hoje. E hoje saiu a matéria lá. Matéria não, né? O fofoqueiro da Sônia Abrão, o caoseiro, só conta mentira. Falando que a Globo criou um contrato prejudicial pra Eliana, que vai botar ela na geladeira, porque o plano... Olha só a doença. O plano é daqui a 2 anos, Liana ir para os sábados no lugar de Marcos Mion, e Marcos Mion assumir o Big Brother. Agora eles são muito insiders, né? É igual o outro falou assim, que sabemos da temporada de Grey's Anatomy. A mentirada que esse sufoqueiro de Sônia Abrão conta, gente. Pelo amor de Deus. Também tivemos aí também, né, já de coisas novas, novidades, que uma galera vai entrar pro elenco de Sandman aí na segunda temporada. Mas eu vou falar só de 2 nomes, que são os que importam mesmo, né? Kyndia Moore, a nossa Angel de Pose, né? Vai estar no elenco da série. E também o Jack Gleeson, né? O Joffrey de Game of Thrones, também vai estar no elenco da segunda temporada de Sandman, que não tem data de estreia, obviamente, né? Como nada na Netflix atualmente. É, mas já sabemos que não tem nada estranho, né? Não, não tem. Mas como sabemos, as pessoas que vão estar no elenco diferente de Grey's Anatomy. Ai, ai. Delícia. E Grey's Anatomy. O que mais? Ah, Grey's Anatomy? Todo mundo vai estar, menos Midori e Glasses. E aí vão ver, né? Também. Não, Ellen Pompeo vai estar, ela é protagonista, tá inscrita no Emmy. Ah, verdade. Lead actor. Lead actress. Junto com o Dr. Cobalto. Adoro! Essa mulher é uma cretina, gente. Como pode? Que mais temos aqui? Menino, hoje saiu o trailer, né? Da última temporada de Elite, né? Saiu aí o trailer. E já sabemos quem vai de Arrasta na temporada, né? Já sabemos, o trailer já mostra quem foi de Arrasta, não vai ter nenhum mistério. Porque a gente terminou a temporada passada achando que ia ser o negócio da mãe que empurrou o homem lá de cima do telhado, né? A gente achou que ia ser esse o mistério da temporada. Mas não vai ser o mistério da temporada, não. O mistério da temporada vai ser quem matou o ex-boyzinho de Omar e de André, né? Mas, gente, um dos únicos bonitos mataram. É porque vai entrar outros bonitos, amigo. Tu viu o trailer? Não vi, eu vi você falando que a putaria tava garantida, mas não abri porque estava no trabalho. Já te falei que não é pra ficar abrindo essas coisas no trabalho. Então vamos ver aqui juntos, então. Porque eu acho que o YouTube não vai divulgar o trailer dele mesmo, né? Não sei. Ah, vamos descobrir, né? Que a gente ri na cara do perigo, igual o Simba, né? Enquanto isso, vale dizer, menino, que os anúncios já estão comendo solto aí no Disney Plus, hein, menino? Pra quem fez o Mercado Livre, hein? Episódios de 30 minutos com 6 anúncios. Que isso, hein? Aham! 6 anúncios, viado. Que delícia. Mas é espalhados? É tipo 3 no começo, 3 no final? Como é que é? É espalhado pelo episódio todo. Que inferno. Então, a cada 5 minutos... Mas pelo menos vai numa cena que terminou, ou é tipo no meio assim, pá? Por enquanto, tudo que eu vi, aonde entrou pra mim, eram cenas que era tipo como se fosse um comercial mesmo. Ah, menos mal. É. Mas se você pensar que 5V de 1 ou 2 minutos de comercial é meio chato, né, menino? Eu acharia que faria mais sentido eles fazerem como se fosse um bloco mesmo de TV, tipo assim, põe uns 3 anos seguidos, 2 seguidos, sei lá. Uhum. Mas eles querem. Eu sinto que eles querem, na verdade, obrigar as pessoas a cancelar. Assinar o mais caro. Que é o que vai acontecer, né? Vamos cancelar. É, porque gente, eles viram aí, né? É, vamos lá então ver essa delícia? Vamos. Vamos lá. Opa, já um chuveirão. Eita, banheirão. Gosto. Prontos? Eita, porra. Prontos? Prazer, então, vamos liberdade, aproveitar. Putaria. Esse é o maior objetivo da Luna. Vamos ver até onde eles estão dispostos a ser um de nós. Na série Netflix. Que foi? E eles são famosos ou o quê? Isso mesmo. Arruma, de volta. Uiva. O domínio não é lugar pra mim. Eu te acho perfeito, quer saber? Gente, mas tá um talento, né? Excelente. Tá muito talentoso essa galera. Joel de Arrasta. Tudo que eu quero é vingança. Eu fico pensando no Joel e querendo matar quem matou ele. Mas alguém viu alguma coisa? Os alunos. O Hector tava obcecado pelo Joel. A gente? Mas como não querido. Cala a boca você. As pessoas precisam de um vilão. E alguém que eles nunca viram de um vilão. Culpado. Eu juro que eu não vou parar até estarem na cadeia. Nós devemos isso ao Joel. E qual é o seu... Grande personagem Joel, né? Gente, Joel, né? Lembrado, né? Joel ele quase um torto. É liberdade, é gente. Somos sexo, vida. O que acontece na Lumine, fica na Lumine. Mas esse novatinho gostoso é igual a Joel, né? Eu quero fazer um brinde pra quem vai sair dessa bosta de uma vez por todas. Que isso, Isa, bebê. Agora bebê como? Revolucionária. Você não achou que o novo Joel é igual ao velho Joel? Sim, só louro. É, então, gosto. Assim, mais gostoso um pouco. É, achei. Esse menino é um talento novo, né? Ele tá, inclusive, na série nova da Netflix agora, que é alguma coisa da Galícia, que estreou semana passada. E falaram que ele tá lá também, servindo, né? Eu achei bem talentoso. Mas achei... Eu achei que essa temporada de Elite promete, assim, ser o que a gente estava sempre acostumado, que é putaria e mistério escroto. É, tomara, porque às vezes esse estrela vem, fala que é uma putaria sem fim e foi em duas cenas. É, espero que não fique aquela coisa psicológica da temporada passada, que foi uma chatice sem fim. né? Porque queremos bafo. Mas achei que a série tá bem servidíssima nessa temporada. Uhum. Né? Achei um grande hit. E já estreia agora, dia 26. Né? Dia 26 já estreia aí. Elite pra sempre, Elite Forever. Esse hit maravilhoso. Já confirmado se Dana vai voltar? Menina, não aparece, né? Mas como eu disse, eu juro que eu vi ela dizer na entrevista que tinha gravado Elite em abril. Posso estar errado? Obviamente, né? Mas... É, e a promo tá aí, né? Mostrando o elenco antigo. É, tanto que nessa promo nem apareceu tanto Nadia Shanna. Uhum. Né? Apareceu mais Omar Shanna. Se eu fosse apostar deles tentarem trazer o máximo de gente possível, acho que eles vão trazer só no último. Pode ser, pode ser, pode ser. Tipo o Glee, que no final todo mundo se juntou no palco pra cantar. Pra cantar, exatamente. Ou então, como a Nadia Shanna foi pros Estados Unidos com o Dani e a Paola... Pode ser que ela apareça no começo, quando Nadia Shanna estiver decidindo voltar pro Rachel Santana, pra Espanha. Né? Exato. Podia aparecer. Mas achei um hit. E você, só não gostou do trailer? Você não assiste Elite, mas gostou do trailer? Achou bem servido? Ah, não tá aqui já. Já foi embora. Viu o trailer e zapou. É, foi. Menino, Outer Range, né? Cancelada pelo Prime Video depois da segunda temporada, que ninguém já tinha visto da primeira temporada, agora é segunda então, né, menino? Que loucura. Também não viram. Quando você mandou Outer Range, eu achei que era Outer Banks. Essa tá confirmadíssima. Terminaram, inclusive, as filmagens da quarta temporada, né? Terminaram as filmagens da quarta temporada. Terminaram o grande hit. Que, inclusive, eu não assisti ainda a terceira temporada de Outer Banks, que eu fiquei meio sem paciência. Ai, mas acontece nas melhores famílias, né? E menina Anitta, vai voltar em Elite? Não vai, menino, não vai. Inclusive, quem foi assistir o show de Anitta esses dias foi Aaron Piper, né? Aaron Piper foi assistir o show de Anitta. Ontem, na verdade. Uhum. Ele tá super lá, envolvido. Ele e Pedro Sampaio. O viado original, né? O viado original. Ai, ai, meu Deus do céu, cara. Ah, vamos ter Ryan Reynolds e Hugh Jackman no Brasil, né? Anunciaram aí hoje que eles vão fazer um evento aqui no Rio de Janeiro pra divulgar, né? Deadpool e Wolverine, né? Então vai vir Ryan Reynolds, o Hugh Jackman, a Emma Corrin, né? E o diretor do filme, Shawn Levy, vão vir aí pro Brasil fazer essa menino, divulgação. Eu espero estar errado, mas eu tô achando que esse filme vai ser uma bomba. Menino, o povo lá na China viu 40 minutos, né? E saiu? Foi voltado? Não, falaram que o filme tá bom, que é muito violento. Uhum. Inclusive, aqui no Brasil, ele é mais 18, né? Opa! Mais 18. Falaram que é muito violento e que ele tem uma vibezinha, assim, de... Vingadores Ultimato, muitos personagens, e que vai ter a participação de personagens que a gente nem pensa que vai ter, tem. É porque, assim, eu fico pensando, se for seguir por participações, né, que é uma coisa que atrai as pessoas, beleza, deixa feliz ali na hora. Mas vão ser participações sem consequências, é um filme de zoeira, né? Tipo, não, total. Deadpool 2 até Lanterna Verde teve, então foda-se, apareceu o Chris Evans pra fazer uma piada... Vou ficar feliz na hora, mas não vai ter consequência nenhuma real. Sim. E eu acho que, assim, eles são com uma ambição muito grande pra ser um filme só de zoeira. Tipo, ponte do MCU de não sei o que, com a Fox, sabe? Eu acho que vai ser uma bagunça. E os trailers estão muito ruins, estão umas piadas ruins. Eu não sei se eles estão querendo entregar pouco do filme, né? Porque você vê todas aquelas cenas naquele negócio do letreiro da Fox caído. Eu imagino que seja uma cena que eles botaram inteira nos trailers todos até agora. Mas... Eles falaram que a maior, que nos 40 minutos ali do que eles exibiram pra galera é basicamente o que a gente viu nos trailers, né? Então teria mais ainda todo o resto do filme ainda que não foi apresentado pra gente. Ah, não, mas eu queria que aquilo ali do trailer fosse 10 minutos, pelo amor de Deus. Passar 40 minutos sendo piada ruim. Piada de cocaína. Poxa. Ai, nossa. Não gosta? Não. Ai, ai. Mas aí os meninos vêm aí pra divulgar, né? Não tem data, não tem nada. Mas como o filme estreia dia 25, né? De julho, então ainda é esse mês com certeza que eles vêm. Porque eles estavam na Coreia, na China, fazendo a divulgação esses dias. Então, logo, logo devem pintar aí. Tudo que já sabemos sobre a vinda deles é que não tem data, né? É, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. E a showrunner vai ser a mesma de quando Cristo saiu. Sim. Que mais a gente tem aqui? Menino, Miranda Cosgrove, né? A iCarly falou. Hoje a gente tá no, num grande podcast de possibilidades, né? Que ela falou que a iCarly pode ganhar um filme pra encerrar olha aí, o revival da série, que foi cancelado. Todo mundo tava pedindo. Se eu não me engano, o final do revival é o menino pedindo ela em casamento, né? O Fred, se eu não me engano. Não me engano. Posso estar enganado? Posso. Mas eu acho que é isso. Terminou sem a gente saber a resposta, porque a série foi cancelled, né? Uhum. E aí a Miranda Cosgrove deu uma entrevista pra Collider e falou, abre aspas, tenho quase certeza que vai acontecer. Estou empolgada e adoraria poder concluir a história, fecha aspas. Tenho quase certeza que vai acontecer, fonte, eu quero. Eu quero. quero ganhar um dinheiro. Ai, meu pai do céu. Que mais a gente tem aqui? Os criadores de Stranger Things falaram que as filmagens da série ainda estão na metade. Tá? E a gente já tá em julho, né? É. Outra que eu tô exausto, né? Já tô vendo todos os episódios de 2h30, 3. A gente só quer que acabe, eu acho que agora, né? Agora a gente só quer que acabe, na verdade. Acho que até os já atores, cozinharam né? tanto isso. É, porque já cozinharam tanto isso que vai fazer o quê? Uns 10 anos já Stranger Things, não vai? Desde o lançamento? Acho que uns 6 anos. Por aí. Só? Deixa eu ver aqui quando foi a primeira. Ver quando foi a primeira. Eu tenho essa sensação de que já tem quase 10 anos, assim, sabe? A primeira foi em 2016, é. Realmente já vamos... É. Se a gente pensar que vai sair só ano que vem, né? Uhum. Vão ter 9 anos. 9 anos pra 5 temporadas. Ah, doido. Dojo, dojo, dojo. Sem condicione. Que mais temos aqui, menino? Jeremy Irons agora entrou pro elenco da quarta temporada de The Morning Show. Porra, né? Agora sim. Entrou pro elenco da quarta temporada de The Morning Show. Aí você me pergunta, o que Jeremy Irons vai fazer em Morning Show? Ele vai ser o pai da Alex, né? Da nossa gloriosa Jennifer Aniston. Tá me chamando essa notícia, dela. Não? Não, porque era o falar do pai da Alex. Ou será que você só falou que ia ter o pai da Alex? A gente só falou que ia ter o personagem. Agora tem a pessoa. Tive um déjà vu aqui. É, não, a gente falou. A gente falou realmente que ia ter o pai da Alex na próxima temporada. E aí, tá, ele tá sendo descrito aqui como um homem nos seus... entre metade dos 70 e começo dos 80 anos, né? É descrito como um personagem charmoso, esperto e que tem um grande senso de humor, mas que não faz a filha dele, né, Jennifer, ter memórias muito boas. Então, vem aí. Aposto que não apoiou ela quando ela tava morrendo de Covid. Coitada. Aí eu fui ver quantos anos Jeremy Irons tinha, né? Jeremy Irons tem 75 anos, dá pra fazer o pai de Jen, sim. Tranquilo. Dá pra fazer tranquilo. Não vou pôr Christian Milioti com a mãe? Acho que superia com a minha mãe. Ai, eu amei tanto o Zé Gui falando que tava rindo disso. Né? Ai, gente, Christian Milioti com a lagueta. O choque de Leose, né, menino? O choque de Leose, assim, meu Deus, o que está acontecendo? What's happening? What's going on? Eu fiquei pensando, será que eu sei mesmo quem era Lagueta? Será que eu sei quem é Cristian Milioti? Acho que é bem... Eu amo, gente. Maravilhoso. Não posso dizer que não foi, foi incrível. Ai, ai, mas é bem isso, menino, que temos aí de notícias e amenidades essa semana. Temos alguma coisa no mundinho One Tree Hill? Não, tava até pensando nisso, mas onde o Rio parou ali, onde eu te falei... Ah, tem sim, tem sim. Porque eu te falei que elas tinham feito o fim da temporada, né? Sim. E aí, logo na sequência, veio um daqueles episódios de perguntas que elas fazem, né? É o One Tree Trail, que tava só Sofia e Hillary, né? Então excluíram Joy de novo. E elas falam assim, ai, meninas, estamos aqui sem Joy, porque Joy foi para um acampamento, né? Nada a ver, não brigando, não. Não falaram nada disso, passado acampamento. E aí, elas fizeram isso, e logo em seguida apareceu um outro episódiozinho, que era assim, Happy Birthday to Us. Aí elas falaram assim, as Drama Queens têm um anúncio, não sei o que e tal. Aí chega as duas de novo, né, excluindo Joy, e fala assim, gente, nosso aniversário, amamos muito o Julho, não sei o que e tal. Seguinte, a gente vem aí, não vamos, podemos dizer o que ainda, mas a diversão nas drama queens vai se multiplicar. Eita, aí, vão trazer Chad Michael Murray. O que que eu tô achando, tá? Já tinham ventilado essa hipótese. Elas ou vão trazer Chantel, que entra na sétima temporada, né? Que é a que elas vão comentar agora, que era a irmã da Hayley. Uhum. Ou elas, certo, vão trazer, como você falou, ou Chad ou James. Eu acho difícil, porque eles nunca aceitam. Acho que eles devem ser brother do Mark Cherry. Mark Cherry, não. Do Mark Schwann. E aí eles nunca participaram, uhum, né? Os dois meninos principais. Elas vivem falando isso. Não, e Chad McMurray tá fazendo a sequência de Sexta-feira Muito Louca, né? Pois é. Então eu tô achando que elas vão trazer Chantel, porque eu acho que elas não vão trazer guest star, tipo Daniel Harris, ninguém assim. Vão trazer Chantel, que virou fixa. E eu acho que elas possivelmente vão fazer tipo assim: Sofia e Hillary apresentam um, Chantel e Joy apresentam outro, entendeu? Pra parar os climão nas gravações. Tipo as meninas do Calcinha Larga que fizeram quando brigaram. Pode ser. Uhum. Então é isso. Revezando, pra evitar climões. Eu tô chutando nisso. Vou achar ruim, né? Porque eu gostava das três juntas. Mas tá meio chato já, porque fica tipo Hillary e Sofia assim: ah, te amo, amiga, você é perfeita, não sei o quê. Aí tem a Joy também, né, amiga? Fala aí. Ai, que triste, cara, que triste. Eu lembrei aqui de um bafo, né, bafo BR, que a gente teve essa semana, né, que não sei se você tá por dentro, mas Geraldo Luiz, né, apresentador da RedeTV atualmente, né, foi acusado de ter assediado a ex-assistente de palco dele, né, porque ela supostamente teria recusado as investidas amorosas dele, né? E aí ela foi demitida no dia 26. E assim, Geraldo negou. E a mulher falou: me tratava mal depois que eu não quis namorar com ele e tal, não sei o quê. E aí hoje saiu as informações que Geraldo pegou os prints do Instagram dessa mulher, né? A gatinha, assistente de palco, falando, propôs pra ele se eles não podiam ter um namoro falso pra ela conseguir, entre aspas, mais mídia e tentar entrar num reality tipo A Fazenda. Mas, gente... E ele printou tudo, né? Porque a gata nem pra mandar naquele chat temporário, que a Leo sumiu, né, viado? Mandou. E aí, viado, ele expôs ela. Expôs ela na internet e o negócio ficou esquisito aí pra caramba. Meu agora. Deus. É, menino. Tá aqui, ó. Tá aqui, entre aspas. Eu queria te pedir uma ajuda pra eu conseguir uma mídia social a ponto de conseguir, talvez, entrar num reality tipo A Fazenda. Queria sugerir um relacionamento, mesmo que falso. Acho que isso iria me ajudar muito. Desculpa minha cara de pau. É que eu não consigo entrar nas mídias às custas de fazer qualquer coisa. Queria ser conhecido honestamente. Desculpa se tiver erros. As lágrimas tomaram um pouco, porém, de mim. Inventando um relacionamento, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Honestamente, mas vou forjar aqui um relacionamento que não existe, mas honestamente. Meu pai amado, as pessoas estão de parabéns, viu? Completamente maluca. E pega no pulo. Pega muito no pulo. Porra. Eu teria vergonha, tá? Digo que eu teria vergonha de ser pego no pulo sendo cara de pau, como essa gatinha foi, viado. No conditions, né? Mas é isso. Ah, então vamos pra nossa pautinha. Tá super gostosa, super aconchegante, super, né? Vamos começar então com vino, né? Com muito vinho, com muito hablando espanhol. Né, porque vamos falar de Land of Woman, mas na verdade é Terra de Mujeres, né? Nova série da Apple TV Plus, que eles fazem questão de dizer: essa série vai ser falada no idioma original, quer ler as legendas, aperta o botão. Né? Que eles fazem exatamente isso, né? Série protagonizada por Eva Longoria. Tava com saudade de Evinha fazendo alguma coisa assim. Também. Né? Que ela tinha virado esposa de jogador, né, de jogador de basquete, de alguma coisa aí, e tinha dado uma sumida. E aí eu lembro que ela tinha feito uma série ruim demais, que era aquela telenovela, acho que foi a última coisa que eu vi a Eva Longoria fazer, né, foi telenovela. E ela, ano passado, dirigiu aquele filme do Cheetos Picante, né? Dirigiu o filme do Cheetos Picante. Olha. Que fase, hein? Então, eu tava curioso pra ver, né, Evinha Longoria. E ela tá de volta aí nessa série que estão dizendo que é uma minissérie, que vai ter começo, meio e fim. Uhum. Né? Vai ter começo, meio e fim aí. Com apenas 6 episódios, tá, amigo? Ah, eu não sabia, uma boa informação. Apenas 6 episódios. Dito que essa semana já tivemos o terceiro, né? Já tivemos o terceiro aí. Bem que eu achei, né, que não poderia esticar muito, pelo menos o plot dessa temporada, porque já tá bem avançado assim, né? Os moços chegaram lá, né? Os que estão procurando ela nesse terceiro episódio chegaram na cidadezinha. Então, fiquei pensando. Mas pra quem tá perguntando o que se trata Terra de Mulheres, né? A gente tem aí a Evinha Longoria, que é Gala, né? Uma mulher rica, bem-sucedida, casada com James Purefoy, né? Casada com James Purefoy aí, um malandro de marca maior. E ela tá feliz ali, abriu sua lojinha de vinhos, né? Tá tendo uma grande inauguração maravilhosa, incrível, sensacional. Até que ela é abordada por dois senhores mal encarados. Um deles, inclusive, é o moço de Prison Break, né? Mas não o protagonista de Prison Break, claro. Eu esqueci o nome dele em Prison Break, você lembra? Ah, o Sucre. Sucre de Prison Break. Que também fez aquela série que ele se vestia de mulher pra ser babá, né, menino? Também. Uhum. Grande Amaury, né? Grande Amaury Nolasco, né? E aí ela é abordada por esses dois homens dizendo que o marido dela tá devendo 15 milhões de dólares e que se ele não pagar esses 15 milhões de dólares, eles vão atrás dela, atrás da mãe dela, que tá na casa de repouso, e atrás da filha, que tá no internato. Então, ela vai pra casa desesperada, querendo saber o que aconteceu, e James Purefoy só fala assim: menina, deu ruim, né? Deu ruim, quando as coisas tiver melhor eu volto, um beijo no seu coração. E é isso. E aí essa mulher vende tudo que tem, né, e consegue juntar a enorme quantia de 50 mil dólares. E aí ela faz o quê? Ela vai, pega a mãe, pega a filha, e elas vão pra gloriosa Las Mugas, né? Vai pra gloriosa Las Mugas aí, que é a cidadezinha no interior da Espanha, aonde a mãe dela morava quando era jovem, e tem uma casa. Então elas poderiam ficar aí nessa belíssima casa. Então, aos trancos e barrancos, elas conseguem chegar em La Muga e descobrem que a tal casa da mãe foi vendida. E elas não têm mais onde morar, que agora a Mate mora nessa casa, né? E aí a gente vai vendo todas as outras coisas, né? Que a irmã a dela... A Mate, que aliás, dela... né, menino? Temos que falar, latininho de Heroes, assim, envelheceu belíssimamente bem esse homem, Santiago Cabrera... Caralho, ele era o Isaac, viado. Era o irmão da Chorona. Passado. Eu não lembrava. Não lembrava, viado. Gente, ele também fez Mentirosonas, né? Big Little Lies também. Passado. É porque quando você procura qualquer coisa dele, a foto ainda é da época de Heroes. Então eu sempre olho pra aquela cara meio estranha, aquele cabelinho capacete. Eu não associo esse homem escuro maravilhoso que apareceu no trator, né? Cheio de uva. Cheio de uva, exatamente. E aí, gente, a série é só isso mesmo, que agora tem a Gala sendo perseguida por esses homens e ao mesmo tempo que ela tá ali perdida nessa vida, né? Vale dizer que a cidade é conhecida pelos seus vinos, né? Os vinos ali. E que Gala é uma grande conhecedora de vinos. Então, e ela acha o vino de lá horroroso, podre. Troca por outros. Então ela decide acaba decidindo ajudar eles a tentar melhorar o vinho. Não aguento. E eu vi os três episódios. Menino, eu vi os três episódios, né, dessa série. E eu tô adorando. Só posso dizer isso. Só posso dizer isso, né? Eu achei o primeiro bastante simpático. É o meu tipo de série. Mas ele não me fisgou totalmente. Que nem eu te falei, eu acho que ele se emula Desperate Housewives, né? A trilha, como as coisas vão acontecendo. Sim. Só que eu acho que falta uma comédia um pouco maior, eu acho que ainda é bem comedido, assim. E duração, né? O primeiro tem 50 e pouco, e não precisava. E depois cai pra 42, 44. Bom saber, porque Não sei se estou disposto a ler de 50 e pouco, mas de 40 já ajuda. Eu acho que, assim, é uma história bastante simples, como você falou. Gosto da dinâmica ali, mãe, né, a Eva Longoria, com a mãe que ela fala que tá, tipo, com demência, mas na verdade mais ou menos, a filha que tá achando que ela tá é muito porra tá... louca, viado. A gente ainda fica vendo os flashbacks da mãe jovem, né? Sim, da mãe com os namoradinhos e tudo. Eu acho bem interessante, mas assim, senti falta de algo... Porque assim, se elas vão se ferrar com esses bandidos atrás dela, não sei o que, eu tô nem aí. Eu quero ver a interação entre elas, o romance de Eva Longoria com Santiago. Quero ver isso, não quero ficar procurando mistério, né? Aí eu acho que... É, não, que... você viu só o primeiro? Foi, acabou com ela dizendo assim, ah, quão pior pode ficar nessa situação? Aí mostra o celular lá da amiga da filha de Eva Longoria com os bandidos chegando pra falar com ela. Isso. E aí, já nesse segundo e terceiro episódio, vai meio pra esse lado que você falou, né? Porque ela acaba indo ajudar eles na vinícola lá, né? A gala. Então, ela fica, tipo, toda de romancezinho com ele. A gente acaba descobrindo, não sei se no primeiro episódio tem isso, né? De que a Kate, ela é trans, né? A filha da Eva Longoria, ela é uma menina trans. E ela acaba indo no hospital, né, levar a avó, e ela acaba pedindo pro médico a receita pros hormônios, né? E aí o médico fala pras pessoas na cidade, ela passa por uma coisa assim, triste, assim. E ainda tem o plot, né, de que a mãe da Gala, ela tem a irmã lá, a Mariona, né, que é casada com o antigo namorado dela, né? Uhum. E nesse terceiro episódio, ela revela que o pai da Gala é o velho policial, né? Só que aí veio o twist do twist, que a gente descobre que, na verdade, o velho policial, ele é estéril. Não pode ter filho. E aí ele joga uma pista de que talvez o pai da Gala seja o padre da cidade. Viado. A velha lembra de quando ela era novinha transando com um homem. E aí a imagem muda pro padre velho. Eu achei maravilhoso, gente. Ai, e aí eu tô achando muito divertido. O primeiro episódio eu senti isso também. Foi até o episódio que eu demorei mais pra assistir. E aí o segundo e o terceiro eu vi mais tranquilo. O terceiro eu vi ontem, assim, foi muito gostosinho de ver, de verdade. E ainda mais sabendo que são só seis, aí pronto, fudeu. Aí agora... Vamos até o final, com certeza. Porra. Né? Até porque termina o episódio com os capangas chegando na cidade, né, em Lamuga. Então acho que também não vai ter muito pra onde ir. Eu não tenho o que fazer, assim, pra estender muito a trama da série. Uhum. Mas foi uma grande surpresa. Uma grande surpresa, acho que eu exagerei, né, no tom. Mas foi uma boa surpresa pra mim, assim, que não tava esperando muito. Como você falou, emula muito, muito, muito, muito Desperate Housewives, a sanfoninha. É muito, muito Desperate Housewives. E Eva Longoria tá no modo Gabi total, assim, né? Não é tão sensual como a Gabriela fazia questão de ser na série, mas ela tá maravilhosa. Maravilhosa mesmo, a Eva Longoria. Isso? É isso. Vou continuar a seguir aí, já que você falou que são só seis e tá caindo a duração, né? Vamos ver. É? Não, foi ótimo. Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo, de verdade. Fiquei bem feliz com esse grande hit. Não sei se você viu, né, mas eu assisti aí que voltou That 90 Show, né, voltou aí pra segunda parte, que a gente não falou que é temporada, né, segunda parte, com 8 episódios, e já tem aí a terceira garantida pra outubro, né, 25 de outubro. E assim, gente, achei uma delícia também. Foi uma série que me divertiu muito. A primeira temporada eu gostei bastante, né, e nessa segunda a Lé volta pra passar as férias de verão com os avós, né? Então, e a Léa tá querendo descobrir outras coisas, né? Sexo e tal. E a primeira temporada tinha terminado com um gancho lá de que a Léa quase beijou o melhor amigo do Jay, né? E aí, do começo da temporada tem todo esse drama, né? Se ela conta ou não que quase beijou ele, então fica toda uma brincadeirinha assim, mas é uma série tão boba de assistir, né? Tão, cara, são, sei lá, 25, 26 minutos por episódio, mas é muito bobinho, os personagens são muito carismáticos. Essa segunda temporada não tem muita participação do elenco do That 70 Show, né? Só tem a Lara Prepon e o personagem que faz o pai dela na série. Mas ainda assim, eu gostei muito, assim, de ver esses 8 episódios. Foi a série que eu vi mais rápida, assim. Eu vi ela numa sentada só, entendeu? E foi muito gostosinha mesmo, sim. Vai procurando uma comedinha pra passar o tempo, That's 90 Show é a sua pedida. É a sua e pedida. E teve participações diferentes? Não, dessa vez só teve a Laura Prepon e o pai só, mais nada. Nem o Topher? Não, o Topher Grace, ele só é citado assim muito brevemente, né? Deve estar ocupado fazendo outras coisas muito importantes. Ele faz aquela série dos pais, né? Foi cancelada essa série. Cancelou? Nem diria que tinha ainda. Ele faz a série dos irmãos ricos, né? Dos irmãos, na verdade. Que um é rico, ele é o irmão escritor. Até Marcelo gostava muito dessa série, esqueci o nome agora. Mas era alguma coisa de dinheiro aí. Aí não aparece ninguém, não aparece Vilma Valderrama, não aparece ninguém nessa temporada. Só Laura Prepon mesmo. Que ela aparece, sei lá, nos 3 episódios. Aparece até que razoavelmente bem. Tem uns plots muito surreais, tipo, eles vão fazer a cópia de um filme pornô. Aí a fita engasga, né? E aí, pra eles não serem pegos no flagra, eles decidem roubar todos os móveis da sala pra pessoa pra acharem que eles foram assaltados e não descobrirem que o videocassete sumiu, né? É muito, muito gostosinha, é muito pueril essa série, né? Se é que eu posso dizer. Muito pueril. Então, uma diversão pra mim. Gostei bastante. Gostei. O que mais temos aqui? Menino, agora, superpoderes, né? Superpoderes britânicos. Falar até voltei. Supercell, pra falar de Mutantes, né? Caminhos do Coração, da Netflix. Supercell, nova série britânica da Netflix aí, né? 6 episódios de 1 hora, dura pra caceta, né? Mostrando essas pessoas que têm poderes na Londres atual, basicamente por causa de uma formação genética lá, todas eles têm algum parente relacionado à doença falciforme, todos eles, né? E aí um deles vai tentar reunir essa galera aí, no caso, que a gente tem esses 5 protagonistas que a gente vai ser apresentado ao longo dos 6 episódios, né? Michael, a Sabrina, o Rodney, o Andre e o Taser. E o primeiro episódio, que é o episódio do Michael, a gente vê que ele é um cara que, tipo, entregador, né? Tipo, Mercado Livre, essas coisas. Apaixonadíssimo por Dione, sua noiva. E ele descobre, né, que ele tem poderes de congelar o tempo. Ele é a Piper, né? Tá vendo que ele é tipo a Piper do Charmed, né? Congela o tempo, consegue... Sabe o que fez que ele consegue ir pro futuro e voltar. E ele descobre que a Dione vai morrer daqui a 3 meses, né? A menos que ele consiga reunir essas outras pessoas que têm poderes. E aí cada episódio vai ser focado num desses personagens, né? Até o 6º episódio, que é o Supercell, que é a União. E o que eu falei com o Leózio, né? Eu assisti ela toda. Menina. Mesmo não sendo a série mais fácil, assim, de assistir. Eu deixei ela rolando aqui no dia que eu trabalhei de casa, né? Deixei ela rolando e fui vendo um pouco dos plots e tal. Mas o que eu falei com o Leoz é que pra mim ela é um grandíssimo Vem Aí. São 6 episódios de Vem Aí. Você vai conhecendo esses personagens, vendo os poderes deles, as relações e nananã. E aí a série vai começar e a temporada acabou. A temporada acaba. E aí você tem que ficar... Você perdeu 6 horas da sua vida, né? Porque você não sabe se essa série vai ter uma segunda temporada. Você não sabe se essa história vai continuar. E aí você fala assim, ah tá, beleza. 6 episódios pra apresentar personagem. Acho um pouco perda de tempo. Acho que ela tem um ritmo muito ruim, né? E os efeitos também são bem ruinzinhos também. Foi feito com 2 pastel e 1 caldo de cana, né? São bem ruinzinhos. Os protagonistas até gosto deles, assim, da maioria deles. Mas eu acho que se tivesse que pegar, assim, o conjunto da série, eu não consegui me empolgar com a série. O penúltimo e último episódio são mais interessantes, assim, de dinâmicas, e principalmente o último, porque você já tem todos os personagens já conectados, né, em busca de ver como eles vão conseguir impedir a morte da Dione mesmo sem saber, e eu acho que acontecem mais coisas, mas no geral é uma série bem cansativa de assistir, assim. E eu sei que o Leócio também teve essa sensação quando viu o primeiro episódio, né, Ney? Nossa, o primeiro foi dificílimo de terminar. Eu falei, precisasse assim, se a série em si é um grande ver. Porque o primeiro era só isso, era tipo, esse homem vagando com essa noiva. E aí passava um povo preso e ficava assim, nossa, o que será que está acontecendo? E aí eu cheguei no final, vi esse plot dele tentar salvar ela, que morreu não sei o que no futuro, e falei assim, passamos isso tudo pra chegar nisso? Uhum, exato. E aí a série, ela vai pouco pra frente, né? Porque você viu ali todo o rolê do Michael, ah tá, o futuro, Johnny vai morrer, então ele precisa juntar essas pessoas pra tentar impedir que Johnny morra. Aí tá, beleza. Aí você segue pro outro personagem, que aí vai começar a contar tudo de novo, e pererel, dar o background dele. E aí assim vai pro terceiro, e assim vai pro quarto, e assim vai pro quinto. E aí a história começa a andar um pouquinho, mas ainda assim não é muito empolgante. E os episódios, por terem uma hora, o ritmo também não é muito, muito bom, assim. Então eu fiquei meio... Vou dizer assim, nossa, horrível. Não posso dizer que é horrível. Mas se eu tivesse outras coisas pra ver, talvez eu não veria essa série mais. Entendeu? Eu vi o primeiro episódio também. Achei... E aí? Achei que nem vocês falaram, longuíssimo. O pior é que eu falei assim, eu vou ver essa série como faz Eduardo Sasser, fazendo outra coisa, né? Mas é eu isso, amiga. Foi assim que acabei eu vi. Não vendo. Vi só o primeiro mesmo. Mas é isso que vocês falaram, assim. Eu acho que tem um negócio interessante, mas eu acho que ele é muito mal desenvolvido. Que ele demora muito pra acontecer as coisas. E assim, uma hora de episódio poderia ter acontecido um monte de coisa, ficou só no vem aí, vem aí, vem aí. Aí você fala que a temporada toda é vem aí fica difícil, né? Sim, porque é legal a ideia, aí. Tipo assim, gosto dessa ideia que ele chegar e vai pro futuro e aí viu que ali, e aí termina o primeiro episódio, tipo, ah, então o que tem que a gente tem que fazer pra chegar lá ou não chegar, né? Mas é tão. É uma barriga tão gigante em um episódio, que imagina em seis como é que vai ser, né? Exato. E aí tem toda a mesma coisa, né? De descobrir o poder. Aí ele descobre esse poder agora. Aí no outro episódio, o Rodney descobre que ele é super rápido, que ele é o Flash. Aí o Taser descobre que ele é... fica invisível. O André que tem super força. A Sabrina que consegue manipular o poder com telecinese. E aí todas aquelas pessoas que estão presas ali naquele galpão também têm algum tipo de poder. E todos eles têm alguém na família que teve doença falciforme. Né? Que é o caso do Michael, que tem lá a mãe dele que... Vai pra tal... No primeiro episódio que tem ele, as mulheres falando lá, pra ela ir pra clínica, não sei o que, duro, não tem isso? A loura, não sei o que? Sim. E aí a gente descobre que a vilã mega iva da série é a loura, né? Quem poderia prever? A loura é a sempre vilã mega iva, né? Da série. Nem toda loira, mas sempre uma loira. Mas sempre uma loira. Achei coerente numa série com o elenco todo negro, a loira ser a vilã. Ser a vilã, né? E ainda tem isso que é muito conveniente, né? Porque o poder do André no primeiro episódio, ele se revela quando ele leva a facada do Taser, né? E aí ele morre e aí ele volta pro tempo anterior. No último episódio, ele morre e aí ele consegue voltar logo depois que ele morreu, ele volta pro minuto anterior antes de acontecer as coisas. Entendeu? Achei conveniente isso. Mas aí ele não pode usar o poder pra voltar no tempo pra salvar a Johnny quando a Johnny morre. Entendeu? Pra se salvar tá tudo bem, né? É isso, entendeu? Eu acho. Machismo escancarado, mas... quê? Mas aí eu nem sei, é aquele negócio que eu falei, né? A pessoa viu e não sabe se vai ter a segunda temporada, né? É isso. Pode ser que tenha, porque ficou em primeiro lugar vários dias aí, né, as pessoas ficaram super empolgadas, animadas e tal, mas eu diria assim, sei lá, uma nota seisinha, né, uma nota seisinha, mas seisinha. É isso, seguimos, né, menino, seisinha. Amiga Zanon, senhora, né, estreou a terceira temporada de The Bear, né, amor, estreou a terceira temporada de The Bear. Eu sei que a senhora já terminou a temporada, que a senhora é muito... Não terminei, não. Não? Falta o último episódio ainda. Sexto? Ah, então viu quase tudo. A senhora é muito americana, né? Não, amiga, eu só vi três. Ah, mas é que eu tirei o dia de folga hoje, aí eu aproveitei pra dar uma olhada. Eu só vi três, né, então... E achei, assim, os episódios são curtíssimos, né? O primeiro tem 32, o segundo tem 27, o terceiro tem 28 minutos, assim, curtíssimos. E eu não sei depois como vai ficar. Mas esses três primeiros episódios são absolutamente experimentais, né? Mas, menino, mas assim, que... é só aí. Porque do sexto pra frente é tudo 40 minutos. Comédia a hora. Ah, é? É, tudo 40 minutos. Pra compensar. Mas achei muito experimental, né? O primeiro episódio tem pouquíssimas falas, né? Uhum. Se tiver, sei lá, umas 10 falas, é muito. E a gente já tem Olivia Colman de cara, assim, no primeiro episódio. Aparece todo mundo, né? Aparece todo mundo, né? E ele não é contado numa ordem cronológica, né? Eles vão fazendo as colagens, assim, das coisas, dos eventos, né? Daquilo que tornou o Carme quem ele é atualmente. Mas eu acho assim, o povo tudo se rasgou pra esse episódio, né? Eu não achei nada... Eu não gostei do jeito que ele foi mostrado, mas entendi o conceito. Mas assim, ele é só... É bom pra série porque a gente conhece o personagem faz duas temporadas. Se você chega numa primeira temporada e faz um negócio desse, ninguém tá entendendo merda nenhuma. Exato, né? Exatamente. A gente conhece bem tudo, a criação, e aí a gente entende o rolê, mas... Mas, amigo, eu posso dizer que mesmo tendo todo esse background que eu já tenho dele, eu não consigo absolver ele de ser um grande cuzão. Não consigo. Ah, não, isso ele é mesmo, não tem como não achar. Tóxico pra caralho. Eu acho ele muito cuzão. Não consigo, de verdade. Eu tento passar esse pano, falar, pô, a família toda problemática, né? Jamie Lee nervosíssima ali, o outro irmão drogado. Mas eu não consigo passar esse pano pra ele, porque eu acho ele um ser humano péssimo. É, então, também, não, assim, eu torço pra que ele melhore, por causa de todo mundo, mas eu não consigo ser um personagem que eu mais gosto da série. Pra mim, eu gosto muito mais da Cid, de acompanhar ela, tudo, do que ele, entendeu? Ah, não, a Cid e o Rich são meus favoritos. Ah, pra mim, a Cid e a Tânia, a moça, Tina. A outra moça. Tina, e a Tina. Você já chegou no episódio dela? Confirma pra mim que o episódio dela é o episódio da Ayo? É, esse mesmo. Nossa, acho que é o sexto episódio, cara, eu dirijo. É. Isso, maravilhoso. Mas o meu favorito é o episódio que tem Jamie Lee e Ned, que é só as duas, o episódio todo. Jamie Lee vai voltar, então? Vai, fazer o comeback. O menino é maravilhoso o episódio. Essa mulher é um caos. Ah. Não, Jamie Lee é péssima, né, gente? Pelo aquele episódio do ano passado, a gente viu, meu Deus do céu. Aí o segundo, menino, o segundo já foi aquele meio mais caótico, né, que foi dos padrões que o Carme estabeleceu, dos não negociáveis. Mas, menina, que aí já vai me dando aquela ansiedade, né? Que é aquela gritaria. Terminei exausto esse episódio. Exausto. Aquela falação que, gente, ninguém é para isso. De falar, não sei o que. Eu tava só a Cid. Cala a boca, pelo amor de Deus. Vai tomar no cu, filho da puta. E ele brigando com o primo, gente, é muito engraçado. Tipo, vai se fuder você. Não, você primeiro. Amo a quinta série dos dois. Não, e eu amo que o elenco inteiro passa por aquela cozinha, sempre é mesmo aquele inferno. Não, que isso aqui são os não negociáveis, aí não sei o quê. Ah, vai tomar no seu cu, seu filho da puta, não sei o quê. Todo mundo passa ali, até o tio passa ali, e eles estão naquele caos, aquele inferno. Meu Deus do céu. Eu gostei desse episódio porque ele é inteiro na mesa da cozinha, né? Só. Ah, gente, eu amo o episódio. Tanto esse episódio que tem da Jamie Lee, é todo lá no hospital, assim, com as duas. Gente, é muito bom. Eu adoro esses episódios que é focado num negócio só muda as pessoas, vai, entra, sai e fica nisso. Eu acho muito gostoso de assistir assim. Eu acho muito bom, né? Que aí esse tá mais uma coisa meio conceitual. E o terceiro, pra mim, também é super conceitual, né? Que é o das portas, né? Que a gente, tipo, a gente até vê o restaurante um pouco, mas também ele é todo focado dentro da cozinha. E assim, é um mês inteiro em 27 minutos de episódio. Uhum. Que estamos o quê? No final? Exaustos novamente, né? Eu acho que três episódios deu uma parada, porque eu preciso respirar, que eu não aguento. Não, a gente começa toda bonitinha, igual a Ayo, né, menina? Toda bonitinha, com um copinho de coca do lado, né? A gente começa ali, ó, suave na nave. E aí, de repente, doors, doors, doors, doors. Meu Deus do céu! Já tava morta já. Depois. Ele querendo chamando os homens pra vir tirar as comidas, ele fazendo a comida e cada hora mudou a porra do menu. Meu Jesus, que inferno de homem. Não, ele é horrível. Aí a Tina ficando bolada porque não consegue fazer o negócio. E aí o Paloma tá assim, calma, gata. Faz de novo, tenta de novo, vai dar tudo certo. Fica tranquila, tamo aqui, é nós junto. Gente, desesperador. Ai. E ainda tem o enterro da mãe do Michael no começo do episódio, assim, que é... Tá. Menina, eu nem lembrava que essa mulher tinha morrido. Viado, eu também não. Na verdade, eu não lembro nem como é que tinha terminado a temporada, né? Porque faz um tempo já, né? Ah, faz um ano deve fazer. Um ano. A temporada terminou que foi a inauguração do restaurante, né? Uhum. O Carmen terminou com aquela sonsa daquela namorada dele. Ai, menina, e essa temporada, essa sonsa, ele queria... Ai, toda hora lembra dessa sonsa. Não aguento, mas não sei o que você gostou dessa menina, pra continuar. Eu detesto a Molly Gordon... Por causa de Animal Kingdom, que a personagem dela era esse mesmo tipinho aí, sonsa, né? E aí eu peguei ranço da Molly Gordon, tudo que ela faz eu acho péssimo, assim, de as personagens, né? Até o episódio que eu assisti tá essa mulher aqui, o povo enchendo o saco, essa mulher falando dela. Ai, ela é tão marcante assim pra mim? Não é, não. Não é nada. Aí ela brigou com... o Carmen ficou preso dentro do freezer, né? Ah, lembro. Ficou presidente do freezer e a Sydney teve que tocar o restaurante toda sozinha, né? E aí eu acho que a véia morre durante isso aí, durante o trabalho. Eu não lembro realmente, mas acho que a véia morre durante o trabalho. Eu não lembro. Da abertura do restaurante. A mãe do doce. Mas já que a senhora não viu o último, né? A senhora não viu o último. A gente fala do último então na semana que vem. Mas e os outros que você viu, né? Do 4 até o 9? Tá gostando bastante ainda? Satisfeito? Então, tem uns episódios que eu acho assim, ok. Que é tipo, acho que foi o quarto episódio, eu acho ele mais ok, o quinto também. Aí o sexto é muito bom. Aí o sétimo eu acho que também ok. O 8, que é o da Jamie. O 8 é o da Jamie Lee? É. Aí o 8 eu acho muito, muito bom, que foi o meu favorito da temporada. Aí o 9 eu achei ok. Então, assim, tem uns muito bons e uns ok. Ruim não tem nenhum. Isso eu acho. Ah, é. Mas eu acho que tem uns muito bons e uns ok. Eu acho que nenhum... Eu não acho que a minha temporada que eu mais goste, por enquanto. Acho que é a primeira temporada que eu mais gostei mesmo. Mas é uma série boa, assim, de acompanhar. É diferente do... Eu só não... Uma coisa que eu não aguento mais. Série lançada de uma vez. Porque eu sinto na obrigação de assistir. Se lançasse um episódio por semana, dois, ia ser tão melhor na minha vida. Exato, e ainda tem a questão, né, de que essa série ela podia com tranquilidade ser episódio semanal, não precisava ser tudo de uma vez, né? Porque você assiste e você acabou e esquece, né? Você não lembra mais nada. É isso, exatamente isso. E ela aqui no Brasil chega só dia 17, né? Dia 17 no Brasil. Já terminei, já faz tempo, né? Exatamente. Você falou dos seus episódios, dos seus temporadas favoritas. Eu acho que eu não tenho uma temporada favorita, porque The Bear é uma série que me cansa mentalmente. Ah, né? Isso é verdade, me cansa bastante. Ela me cansa muito, eu termino os episódios exausto. Mas eu tenho dois episódios que são os meus favoritos, né? Inclusive um é o episódio favorito, foi o episódio favorito do ano passado. Os episódios favoritos é o do Marcos em Amsterdã, Copenhague, não vou lembrar, né? Que é o episódio que aparece o Will Poulter. Belíssimo também, sim. Grandes braços. Mas o episódio favorito, que foi o episódio inclusive favorito do ano passado, foi o Forks, né? Que é o do Richie no restaurante da Olivia Colman, que é o meu favorito. Ah, eu gosto do caos mesmo. Eu gosto daquele eles na família, lá, aquele caos. Nossa, eu detesto esse episódio, ele me sugou de uma forma. Eu já amo. Né? Esse episódio me sugou de uma forma, porque tem essa coisa de a gente assistir tudo junto, né? Então a gente assistiu esse episódio gigante, caótico, com 1 milhão de pessoas, uma gritaria o tempo inteiro. E depois vem esse episódio do Rich, que ele é uma calmaria, assim, ele é um... É um bálsamo no coração. Adoro um bálsamo. É um bálsamo no coração. E o Rich ainda canta Taylor Swift ainda, gente. Foi maravilhoso. Mas eu, esse final de semana, com certeza, termino. Provavelmente quando as pessoas estiverem ouvindo esse programa no domingo, eu já terminei a temporada também, provavelmente. Eu quero muito ver o episódio da Tina, né? Porque eu vi o pessoal falar que é um episódio belíssimo e ainda por cima é dirigido pela Ayo. Eu também quero ver o episódio da irmã. Eu acho que ele conta umas coisas assim, como ela conta, como ela entrou, né, no bife, né? Aí, uhum. tipo, tem algumas coisas que são diferentes, contam dela, assim, que não contam de outros personagens. É muito bom, assim, de ver. E o final é muito bonitinho. Tina Origins. Dei uma lacrimejada com essa mulher mordendo um lanche, gente. É foda, no final do episódio. Ah, não, agora já vou preparado, graças a Deus. Não, mas é bem bonitinho, assim, de ver. E a Aya é maravilhosa, vai dominar o mundo, eu espero. Já tá dominando, né, graças a Deus. Ela entrou pra Marvel, entrou? Uma coisa assim? Não sei, pra Disney entrou. Então, ela vai fazer alguma coisa, Marvel, Star Wars, não é? Um bagulho desse? Vamos ver se tem alguma coisa aqui dizendo da vida de Ayo. Eu lembro de projetos futuros, né? E a The Bear já tá renovada pra quarta temporada, né? Que inclusive gravaram junto, né? As duas temporadas. Ah, gravaram junto? Gravou junto as duas temporadas. E vai sair só ano que vem? Só ano que vem. Só ano que vem. Você que lute. Aparentemente não tem nada aqui da Marvel, não, menino. Tem aqui só uns outros projetos mesmo que ela vai fazer. Eu jurava que ela tinha entrado pra Marvel, DC. É, alguma dessas coisas. Ah, eu não duvido, né, amiga? Porque hoje em dia. O status é esse. Hoje em dia. Ó, suposta. Ah, não, ela tava, amiga, no elenco de Thunderbolts. Ah, é, e ela saiu, né? Ela saiu porque teve a greve, parou, e aí ela tinha que filmar The Bear. Ah, é verdade, eu lembrei. Eu lembrei disso, eu falei, ah, foi um ganho pra ela, uma coisa assim. É, perdeu, mano. Mas ela tava. Ela tava. Mas que bom que, amiga, que você tá gostando de The Bear. Leozio não vê The Bear mesmo sendo um Bear, né, Leozio? Que? Não, eu comecei a primeira e não consegui, muito estresse, né? Já não gosto de cozinha na vida real. É muito estresse. Né? É muito estresse. Você que é um Bear na vida real, foi foda. Cultura ursina, né? A gente sai exausto dos episódios. Eu saio muito cansado. Muito, muito cansado. Nossa, quando começa aquela gritaria, eu já fico em pânico. É isso, é uma série que me deixa muito ansioso, muito... Nossa, imagina se o Leoz assistisse esse episódio do Fishes, né? Que é o sexto episódio que tem Sarah Paulson, os carai de gente, e é durante 1h06 só gente gritando o tempo inteiro. É desesperador. Imagina o Leoz vendo isso, ele ficar acabado com o bichinho. Mas que bom. Semana que vem a gente volta pra falar então da finale, então, os anúncios que você vai ver. Eu vou ver, a gente fala então da final, como terminou aí. E já deixo o review pras pessoas que for assistir a partir do dia 17 no Disney Plus, né? Com propaganda. Com propagandas. Muitas propagandas, inclusive. Então vamos falar então agora de Jovens Medievais Espertinhas, né? Que é My Lady Jane. Nova série aí do Prime Video, né? Nova série do Prime Video. Que é dessas séries... Vamos reescrever a história e vamos ser descolados, vamos ser cools, vamos ser legais. E é basicamente isso que My Lady Jane é, né? Eu confesso que eu vim, assim, não tinha visto trailer, não tinha visto nada, então pra mim foi meio uma surpresa de ser... É mais Rain ou mais aquela da Hayley Steinfeld? É mais Rain, mais Rain, mais Rain. Então é um pouco... Porque o que que acontece? Essa série... A Lady Jane, né, eles começam a série falando que a Lady Jane, ela foi casada depois que o rei Eduardo, o Henrique, morreu. E ela acabou sendo nomeada Rainha da Inglaterra, só que ela foi decapitada, morreu. E aí eles falam que eles decidiram reescrever a história. Então eles mostram a história por uma outra vertente, né, um grande what if. A série. É fanfic, amo. Gente, é uma fanfic. Padronizaram a fanfic. É, como é que é aquele quadro do Big Brother? Fanfic. Fanfic BBB. Fanfic BBB. E a Lady Jane, ela é, obviamente, uma menina que é à frente do seu tempo, que ela gosta de estudar, ela sabe tudo sobre botânica, né, e tal. E sempre tem aquela barra de que chegou uma época que ela tem que casar. Então ela tem que casar, e a mãe dela arrumou... O casamento dela com um véio, todo caquético. E ela fala assim, não, pelo amor de Deus, não vou me casar com um véio. E a mãe dela arruma outro pretendente pra ela, né? E ela acha que é um, chega na hora do casamento é outro. Então ela tenta fugir do casamento, finge que tá doente, bota um bagulho com sangue na boca pra sair na hora do casamento. E nessa série tem um fator ainda fantástico, que tem umas pessoas que se transformam em bichas, né? Se transformam em bichas. E aí, essas pessoas que fazem essa metamorfose... Uma fanfic mesmo de uma pessoa que de 15 anos que escreveu, né? Elas são consideradas inimigos do reino, né? E elas têm que ser mortas. Inclusive, vale dizer que a pessoa mais famosa desse elenco, Leózio, é Dominique Cooper. Dominique Cooper tá nessa série. Porra, aparece famosa. A bunda de Dominique Cooper, aparece a bunda dele aparece várias vezes. A bunda mais famosa também de Hollywood. De Hollywood. E aí, a irmã mais velha do Henrique, né, do rei, tá tentando envenenar ele. Tá envenenando ele aos pouquinhos, pra ela poder ser rainha. Então, assim, é toda uma trama palaciana, mas que tem essa questão fantástica desse pessoal que se transforma em animais. E acaba que o marido da Lady Jane, né, que ela se casa, o Guildford, ele é um dessas pessoas que se transforma em bicho também. Que ela só descobre isso depois que ela casou com ele. Animago, né? Ele vira um cavalo. Olha a metáfora. Ele vira um cavalo. Eita! Qual que era o nome da mulher mesmo? Tchutcholina? Tchutcholina! A Tchutcholina. Ele vira um cavalo, né? Olha. E tem toda aquela brincadeira, até porque a Lady Jane e o Guildford, eles vão ser enemies to love, né? Eles vão ser enemies to love. Obviamente, no começo eles ficam. Ele fala pra ela. Se ela descobrir a cura pra ele não se transformar mais em animal, ele dá o divórcio pra ela. E aí ela decide fazer isso, mas tem esses momentos aí, né? Tipo, que eles, né, se pegam assim, tem uns momentos mais sensuelen. Mas eu confesso que eu acho essa série muito divertix. Essa é a verdade. Acho os episódios longos. Acho que tem quase uma hora. Todos os episódios têm 55 minutos. Mas a forma com que eles contam a série é muito... Esse é o marido dela, né? O Guildford. Eles contam de uma forma muito divertida, de verdade. E a Lady Jane, ela é muito carismática. Muito, muito carismática essa menina que faz a Lady Jane. Então eu acabei ficando envolvido. Eu vi 4 episódios dos 8, né? E tô animado pra ver como termina. Tô animado pra ver como termina essa série. Pra quem gosta dessas reinvenções de coisas históricas e tal, acho que é uma boa pedida, né? Não reinventa nada, roda. Mas é bem bacaninha, bem divertidinha. O Antônio falou que é pra quem gosta de reinvenções, mas não reinventa. Ela inventa a história. Ela inventa Reinventando a história toda, Ana, né? Inventa, mas não aumenta, né? Mas achei divertix. Achei divertix ela, assim. Se é que posso dizer isso. Você tava feliz essa semana? Você tá apaixonado? Você quer contar alguma coisa pra gente? Por quê? Já é a segunda série que você fala que adorou, que achou divertix. Mas qual foi a primeira que eu falei que achei divertix? Lenda eu fui. Ah, Terra de Mulheres. Adorando. Ah, mas achei maravilhosa mesmo. Inclusive, o segundo filho do rei, né? Ele tem essa coisa da piroca aqui, ressaltada. Vocês estão vendo? A gente tá passando meu mouse. Socorro. Né? Essa piroca aqui. Porque e ele é fica se... Ele é pirocudo. E ele fica... Ah, e o príncipe é GLS. O rei, né? O rei é GLS. GLS é claro, Lady, chama Henrique, tá? Né? Ah! Sabe que Henrique tem uma teoria que todo Henrique é LGBTV, né? Ah, é? Adoro. E o moço lá, o pirocudo, fica dando em cima da Juku, né, da mãe da Lady Jane. E ela fala assim, vai lá no meu quarto, me espera no quarto. Tem uma hora que ela fala assim, não preciso mais do seu serviço. Aí ele mostra assim pra ela, assim, só com o olhinho e a piroca pulsando, assim. Achei um pouco. E a velha ficou assanhadíssima. Ela falou, menina, me espere nos meus aposentos. Olha. Ai, que maravilha, gente. Divertido. Mas eu achei meio divertix essa série aqui, gente. Vai lá, gente. Que bom divertix, gente. Achei divertix. Agora, sabe o que não é divertix? Mas achei muito, muito bonite, né? Documentário da gloriosa Celine Dion, também no Prime Video, né? Eu sou Celine Dion. Cara, que documentário sensacional. Não sei se o Léo terminou de assistir, quem tava assistindo. Sim, vi. Né? E viu o Rusico também de Drag Race França. Ah, verdade, você falou. Que foi as várias eras de Celine, né? Pavorosamente encenadas pelas drags. Coitada Celine passar por isso também, né? É. Esse documentário da Celine, né? Ele até passa pelo um pouco da carreira dela, mas ele acaba se focando muito mais nessa batalha que ela trava com a síndrome da pessoa rígida, né? Que é a doença que ela tem, que ela revelou pro mundo ali em 2022. Mas que, pelo que a gente vê no documentário, mais de 17 anos ela já sofria com isso sem saber o que era, né? Então a gente vê um pouco dessa trajetória dela na carreira, mas o foco acaba sendo muito mais dessa questão da doença. A primeira cena do filme é uma crise que ela teve violentíssima, né? Teve que sair de ambulância, foi quando cancelou a residência em Vegas e por aí vai. E vai mostrar, tipo assim, que ela tá tentando reaprender a fazer o que ela mais ama, que é cantar, né? E eu acho que eles mostram isso de uma forma muito sem embelezar, né? A gente descobre que essa doença dela dá em uma ou duas pessoas a cada 1 milhão, né? E eu acho que, principalmente quando tem a parte da crise mais pro final do documentário, eu fico pensando, ainda bem que ela é uma pessoa com recursos, né? Porque eu fico pensando como seria uma pessoa sem recursos com uma situação dessa, né? Assim, e ver a paixão que ela tem pela música, por cantar, por se apresentar, é muito bonito, assim, de verdade. E ainda assim, né, Sassi, logicamente alguém, né, que não conseguisse acesso ao que ela tem, já, sei lá, como estaria, se estaria vivo, sei lá, mesmo. Mas ela, nem com todo o dinheiro que ela tem, ela consegue superar o negócio, né? Então você fica pensando assim, putz, é uma condição realmente filha da puta. Exato. Eu, assim, quando eu terminei de ver o documentário, eu falei assim, poxa, eu acho que eles pesaram um pouco a mão em mostrar essa questão da crise que ela teve, né? Mas depois eu falei assim, eu acho que é importante pra ver que, assim, ela... Você não viu o documentário, né, Zico? Eu vi, sim. Viu? Então, porque pra mim, assim, me impactou muito. Porque ela tava, assim, bem, né, lá no estúdio, porque ela tá reaprendendo a cantar, reaprendendo o tom de voz dela. E ainda assim você vê que a voz dela tá muito prejudicada, né, até pra ela fazer coisas simples, como aquela canção lá, ela não tava conseguindo. E assim, o fato dela ter ficado feliz de ter conseguido gravar um pouco da música sobrecarregou o cérebro dela a ponto de começar com um simples espasmo no pé e, de repente, a mulher não conseguia fazer absolutamente nada a não ser urrar de dor. Cara, eu fiquei assim, não é possível, cara. Não é possível isso que tá acontecendo, assim. Porque é muito violento, né? E aí eu fui acompanhando ali as horas no celular do fisioterapeuta nela, né? Foi tipo 2 horas de crise ali, que só começou a aliviar quando ele colocou o remédio no nariz e tal. Mas eu fico pensando, cara, deve ser uma doença filha da puta essa, né, cara? Você perde totalmente o controle do seu corpo. Eu achei que eu peguei, tipo assim, eu entendi muito do sentimento dela na hora que ela vai cantar uma música e ela não consegue atingir o tom. E aí ela faz uma cara, dá uma dó, você fala, caralho, o negócio que ela mais ama fazer, ela não consegue, porque ela não consegue mais. O corpo dela não deixa ela fazer, né? É isso. Quando ela fala naquela hora, né, de que, tipo, quando ela vai cantar, parece que ela tá sendo enforcada, né? Sendo enforcada, e ela... E, assim, parece coisas que anteriormente pra ela seriam muito simples de fazer, né? E agora ela não consegue, é muito... Ela fala, né, meu pulmão tá com problema, né? É o que tá na frente dele. É que muito não tá triste, deixando. Assim, então, eu, o documentário, eu não... Assim, eu acho que vocês gostaram e tal. Eu acho que... Pra ser um documentário que leva o nome dela, fala eu sou a Celine e tal, e aí se só focar na doença, eu preferia ter visto tudo. É, eu tava esperando algo diferente, assim, achei que ia ter sobre a doença, mas que ia ser bem mais uma coisa de carreira, como o Sassi falou. Talvez não seria tão interessante pro momento, porque não é o que eu costumo consumir também, né? Mas eu achei que acabou pesando um pouco na doença. É, então, eu também acho que aí só ficou passando. Tudo era em volta da doença, né? Aí eu falei, gente, quando que eu vou sair um pouco disso? E não saía. Mas, assim, eu entendo porque que ela quis mostrar e fazer e tal. Mas eu preferia ter visto tudo, entendeu? Desde o começo, como é que foi, as pessoas ao redor, não sei o quê. E aí chegar na doença e aí ver mostrar, entendeu? Porque dava pra fazer aquele final, tudo, sem passar todo ele só na doença. Mas... Sim. Não, mas ela é muito fofa, gente. A cachorrinha morreu, né, gente? O documentário é dedicado pra cachorrinha. A cachorrinha dela é muito fofa. Aquelas crianças neto dela, eu não entendi. É filho dela. É filho dela? Aquelas crianças feias são filho dela. Ah, sim. Nossa, dois meninos feios, né? Feio demais, nossa. Não, o negócio que eu fiquei pensando, né? Porque ela faz todo aquele discurso do Shawn Mendes, que é de, ai, quando você cancela um show, a pessoa que comprou o ingresso tem que... É, tem direito de vir cobrar porque que eu tô passando um momento legal com a minha família, não sei o que e tal. Que a gente zoou um pouco, né, na época que o Shawn Mendes fez aquele drama lá da voz. Mas que eu imagino que deva ser uma preocupação de artistas mesmo, né? É, essa coisa de, não, tem que estar o tempo inteiro, tem que cumprir minha agenda, tem outras pessoas dependem de mim e tal. E eu realmente sinto a sinceridade dela falando assim, e talvez hoje sinta mais a do Shawn pensando também. Não. Mas você pensa o tanto que ela não negligenciou a saúde dela... com essa preocupação, nesses anos que ela ficou com as suspeitas, porque beleza, não deve ter sido algo fácil de diagnosticar, mas de repente se ela tivesse parado um pouco e dito, não, eu tenho que ir atrás aqui disso antes de eu pensar em agenda, pensar em carreira, pensar em, né? Uhum. Sim. E não, ainda tem esse negócio, né, que ela tava sem saber dessa questão da doença, nesses espasmos, aí ela perdeu o marido de câncer, né? Uhum. E dois dias depois ela perdeu o irmão de câncer, assim, uma porrada atrás da outra, a gente até vê lá o primeiro show, logo depois da morte do René, né, ela não conseguia cantar, mas foi lá fazer a parte dela. Se você, assim, é que eu não sou muito fã, adepto da Celine, conheço e tal, mas eu acho que desde que o marido dela morreu que ela vai meio que se, sei lá, adoecendo, né, no, eu acho que desde a morte do marido que ela aparece ser, ficar assim, né. Não sei se também é. É, e a gente vê, né, que, com as imagens lá que eles resgatam e tal, que essa parece também, né, não sei se... que ela 17 anos com suspeitas e tal, e espasmo, nananã, mas parece que do momento em que ela descobriu qual era o diagnóstico da doença, ela envelheceu muito, né, a doença deixou ela muito... Uhum. Muito, assim, né... com um ar mais velho, e ela não tinha esse ar assim, né? Uhum. E ainda assim, achei legal que ela tira tempo lá pra mandar parabéns pras pessoas e tal. Tenho que dizer, posso estar inventando coisas. Achei meio problemático a mensagem para o empregado mordomo negro que estava doente, sem trabalhar, e ela, as crianças feias, falaram, volta logo. E depois ela falou assim, não, não precisa voltar, não, brinks. Achei problemático. Né? Achei, tenho que dizer que achei. Mas passei esse pano. Passei esse pano para minha amiga Cel, né? Mas achei ótimo ela botando comida pros cachorros, varrendo a casa. Uma senhora, dona de casa. Né? Sim. Achei uma senhora. Achei gente como a gente. Uma mansão gigantesca e a gata passando a vassoura, passando o aspirador. 500 milhões de vezes mais dinheiro que nós, né? Exato, porque a gente não vê empregado na casa, né? Tirando o mordomo, a gente não vê empregado na casa, só a enfermeira lá que ajuda ela quando vai botar o soro, as coisas assim, né? Devia pôr as crianças feias pra trabalhar. Não é, menino. A pessoa vê que dinheiro não é realmente tudo, né? Porque as crianças ficaram desfavorecidas. As crianças ficaram desfavorecidas. Tem até uma foto recente delas, dos três filhos da Celine. Aí eu tenho que dizer que os meninos melhoraram, mas ainda são desfavorecidos. Quer ver? Sei. Fala aí, gente, alguma coisa do documentário. Enquanto eu procuro aqui a foto. Foi alguma coisa aí, mas, gente. Faltou as drags, né? As drags, adoro. Queria saber o que você não achou de Perseu, a drag de França, que só sabe ficar pelada, fazendo a Celine com 12 anos no quarto, dançando balé. Nossa, gente, o povo achou bom, né? Não, ela não ficou no bórum, né? Não, elogiaram por isso, ela. Ai, gente, achei podre. O França, pra mim, essa temporada tá uma merda, né? Então. Tá bem esquisito. Já tiraram o Magnético, que era perfeita, só porque ela fez uma apresentação ok, tinha muita gente pior. Uhum. E agora estão só hypando essa Perseu aí, um saco. A Perseu é da mesmo país que é a coisa que ganhou o Espanhol Stars, né? Que é também só fazer ficar pelada, né? É, então é a mesma coisa. Esse povo das Canárias já sabe tirar a roupa. Canárias duas. Ah, os filhos melhorou. Porra! Né? Aí ele abraçado com ela, tá o mais velho, né? E depois os meninos aqui, os mais novos. O mais velho tá de parabéns. Né? E falando em músico, não. Né? Esse aqui não é o filho dela. Você achou bonito, não é o filho dela. Por isso que é bonito. Tá aqui os filhos, cadê? Menina, a gente falou de aqui. Música, né? Vocês sabem qual foi o primeiro musical do Drag Race, que foi A Live? Vocês já assistiram? Não. Eu acho que vocês deviam assistir. Mas, porque foi ao vivo, e aí é legal, é o primeiro musical que teve e o único bom. Mas adoro qual é? O eu vou achar. Ah, tá, ele fala do nada, parece que ele vai dar informação e ele não sabe. Não, fica, né? Eu não vi isso. Deixa eu ver se tem no YouTube. A gente esperando aqui a informação, né? Precisa. Ô, Sassi, mas te contar uma coisa de Drag Race pra você, tá maravilhosa que eles estão fazendo. Oi? Que isso, gente? Nada no vídeo. Era a musiquinha do vídeo que eu tô pegando. Ah, tá. Vocês deviam assistir a live e comentar. Enredo, deixa eu te contar que tá rolando Big Fone em Drag Race França. Ah, é verdade, tem Big Fone agora. Elas vão fazer o desafio e toca o telefone e atenção. Aí Nick Doll fala: gente, o desafio não acabou. Vocês têm que ir lá dentro agora e fazer outra roupa, fazer um chapéu, fazer outro personagem do Snatch Game em uma hora. Ah, gente. Aí elas tiveram que fazer o segundo personagem do Snatch Game se montar em uma hora, chegaram lá e o segundo Snatch Game foi melhor que o primeiro, que tinha sido uma bosta. O primeiro tava merda e foi o segundo deu uma melhorada. É, aí você falou, nossa, no improviso elas são boas, né? Fiquei planejando. Olha aí. Umas bosta. Olha aí como são improviseiras. Maravilhoso. Mas então, Zanon não gostou tanto do documentário, Leoz também não, né? Eu achei ok, assim, mas fiquei triste, né? Mas eu acho que, como eu não falei, eu acho que o nome do documentário não tá apropriado pro que é o conteúdo dele. Teria que ser a barra de Celine Dion. Então vocês queriam que o I Am Celine Dion fosse uma coisa que abrangesse mais a carreira do que... Eu acho que é mais grande, porque ela não é a doença, né? Isso que eu ia falar, eu acho que ela não é a doença. E o documentário parece que ela é a doença, entendeu? E ela não é, ela descobriu agora essa doença. Ela não foi, a carreira dela não é. E a gente é uma vê parte que ela tá no caminho dela, da recuperação, né? A gente vê que ela tá no caminho da recuperação. Porque eu fiquei obcecado com esse documentário antes de sair, então eu assisti basicamente todas as entrevistas que ela deu. Né, a entrevista do Today, a entrevista que ela deu pro Canadá, pra Inglaterra. E o documentário foi gravado ano passado, né? E você vê que ela já tá num outro momento, assim, já com a voz dela mesmo, cantando. Inclusive, tem um rumor de que ela vai cantar na cerimônia de abertura das Olimpíadas. Tem um rumor aí. Mas, menina, assim, essa doença tem cura? Não tem. Não tem cura. Não, tipo, a fisioterapia que dá uma... amenizada, né? Terapia e o medicamento. Que, aliás, a quantidade de medicamento que ela toma é bizarra, né? Mas é basicamente isso. Fisioterapia e o medicamento, só. Pra ela poder ter uma vida, assim, funcional. Mas é isso. Agora eu fico pensando, né, gente? O tanto de cantora que tem essas coisas muito raras. Porque Gaga tem fibromialgia, Selena tem lúpus, não sei o que. Tipo... Qual é a probabilidade de tanta gente que de uma mesma indústria ter coisas que são pouco comuns? Selecionada a dedo, né, cara? É aquele negócio, você vai ter muito talento, mas... A Avril Lavigne tem um negócio também, né? E é também doença autoimune, não é? Eu acho que tem um negócio assim, tipo assim, essas pessoas têm isso para que outras pessoas possam ver, entendeu? Eu acho que... uma coisa maior, que eu falando espiritualmente, né? Maior do que a gente. Que esotérica. Mas eu acho que é, porque assim, não se fala. Eu não conhecia essa doença da Celine. O lúpus foi se falar muito quando a Lady Gaga falou que tinha, entendeu? Não, A Selena. Fibromialgia, a Gaga, a mesma coisa, entendeu? Eu acho que acontece com as pessoas que vão aparecer para que outras possam saber delas, entendeu? Bagulho assim. Mas a fibromialgia da Gaga a gente sabe que foi porque a gay jogou a Bíblia nela, né? Para! Foi porque ela não queria no dar depoimento sobre Dr. Luke. Eu joguei a Bíblia no quadril dela. Ai, eu amo. Gente, eu adoro essa fanfic que Gaga não veio no Brasil também. Porque foi dar um depoimento no caso da Kesha. Ah, tem essa fanfic? Eu não sabia. Tem, você não viu? Não. Que falaram. É Dr. Luke, né? O da Kesha. Dr. Luke. Exato. Falaram que a Gaga foi convocada pra dar um depoimento sobre Dr. Luke na época da vinda pro Brasil, por isso cancelou. Falar nessa polêmica, quero perguntar pra vocês, né? Que essa semana, agora, né? Na sexta-feira vai sair a música de Kátia, né? Kátia e o álbum de Kátia. E o álbum da Kátia é produzido pelo Dr. Luke, né? Amigo, eu acho completamente desnecessário ela ter feito essa. Exato, e o que parece que dizem aí é que a galera, tipo, falou pra ela assim: cara, tem tanto produtor legal aí, por que, que você vai se envolver com essas coisas? Não tem necessidade. Podia fazer um Scooter Braun, né? Que... ele se aposentou. Não, né? Porque, tipo, ele sempre pega uns problemáticos aí, né? Comigos, lembra? Sim. Aham, exatamente. Ah, eu acho que a gata tá, ela já tá tão queimada. Sabe? Ela queria o melhor e eu achei que foi uma escolha muito equivocada, de verdade, pra fazer a música ruim que ela tá fazendo. É, porque essa música é ruim, né, gente? Nem escutei, mas já sei que é. Vai ser um dos meus 100 álbuns favoritos, mas... É isso. Mas eu acho... Eu não pegou o produtor de Teenage Dream? Deve ser Dr. Luke, né? Pior que é, puta que pariu. Mas aí ele não tava queimado ainda, né, menino? Dr. Luke. É, não, porque eu não posso nem criticá-la por querer repetir Teenage Dream, né? Mas podia pegar os outros sem ele. É, os fãs, né, falaram que o álbum lembra muito Teenage Dream, né? Mas pra fãs não dá muita ideia, né? Porque fã é tudo mentiroso. Uhum. Né? Fã não tem credibilidade. Mas, então, vamos pra última pauta aqui desse podcast, né? Eu acho que tinha que ser musical e reagir, já que vai estar enrolado o programa. O encontro, né, o Megazord de Nicole Kidman, Zac Efron e Rory Bizarra, né? Amo. Tudo em Família, né? Nova comedinha da Netflix aí. E chegou para a galera. E eu queria que Léa Ozzy trouxesse uma breve sinopse desse grande hit aí de 2024. Que as pessoas estavam dizendo que era o filme da Anne Hathaway, agora com a Nicole Kidman. E eu achei que não tem nada a ver. Tem nada a ver, só porque é uma véia com o nome. Exato. E nem tão novo assim, né, gente? É menos idade do que tinha lá No filme, eles, no roteiro eles mudam, né? Porque a diferença de idade da Nicole Kidman pro Zac Efron é realmente 20 anos, né? E no filme eles falam que é 16 só, né? Bom, então temos aí nesse filme Joy King, nossa querida Rory Bizarra, no papel de uma loja de roupa, né? Zara, ela tá interpretando. Ai, eu amo. Zara, ela é assistente produtora, né, Dr. Luke, de Chris, que é Zaquinho Efron, que é um ator de filmes de ação bizarros, né, que ela fica tentando melhorar, mas ele não dá muita bola. E a mãe de Zarinha é Brooke, que é Nick Kidman, uma escritora de livros. E aí, né, Zara trabalha com Zac Efron sempre sendo muito humilhada e tal, ele prometeu pra ela que ela ia ser a sucessora dele, né, ia... né, seguir o legado dele na empresa e tal, mas ela tá basicamente pegando a roupa dele na lavanderia, levando café, e aí ela, o belo dia, ciente disso tudo, ela fica tentando convencer a amiga dela, Sherry Cola, a fazer o roteiro do filme dele. Gente, Sherry Cola sempre presente, né, gente? Maravilhosa. Diva. E aí, ela tem uns problemas com ele, ele chega lá no interfone, ele humilha ela, né, pula a cerca, não sei o que, muita comédia pastelão. Cara, tem que dizer que eu achei muito engraçada toda essa sequência. Eu ri de todas as merdas que eles fizeram, comédia muito ruim, porém, ao mesmo tempo, risível, né? Não, aí... a Joy King, ela é ótima pra esse tipo de comédia mais física, assim, achei ela assim. Não, e arrisco dizer que Joy King está muito melhor atriz nesse filme do que ela esteve em muitos papéis, sim, aí que renderam boas críticas pra ela. Ela, mesmo ela sendo chata, sim, no filme, ela tá muito bem cantando. Eu também acho. E aí, depois que Zara pede essa demissão, né, o Zac Efron vai atrás dela em casa, encontra Nick, né, que fica logo da vontade. E aí, menino, esse filme... desenrola um grande romance, uma grande tensão sexual explosiva entre Zac Efron e Nicole Kidman. Que, como eu falei antes, né? A gente só sabe que existe porque eles estão lá transando, rasgando as roupas, não sei o que, rasgando o tecido mais caro do mundo. Porque, assim, vontade de estar juntos eu não vejo em nenhum deles. É. Eu já falei, né? O beijo mais asqueroso que eu vi esse ano, com tranquilidade. Eles estavam com vontade de transar, agora namorar acho que tava um pouco demais. Gente, muito ruim, muito ruim. A falta de química de Nicole e Zac Efron é uma das coisas mais constrangedoras desse filme, assim. Eles são muito sem química, muito sem química. O que Rory Bizarra funciona com Nicole, Nicole funciona com Cat Bates, né? E Joey King funciona com Zac Efron. É uma coisa que não funciona Nicole. Eu acho que a Joy King, ela salva esse filme, no geral. Porque, assim, o casal, as horas que eles tentam fazer umas cenas super românticas, e aí, olha como ela me faz bem, não sei o que. Eu fiquei assim, tá bom. Volta pra filha, infernizando a vida deles aí, que tá melhor. Sim. E eles ainda fazem referência ao Diário da Princesa, né? Que a amiga da Rory Bizarre fala que é a Mia. Sim, fala que chama a Mia Watanabe, o quê? Eu amo. Ah, eu amo demais. A amiga da Rory Bizarre também. Também, e também passa amo. Por uma barra, né? Tá falando do fim do namoro o filme inteiro e Rory Bizarre na minha. Exato. A lição de moral do filme é aquele, né? É a Rory Bizarre aprendendo que o mundo não gira ao redor de seu próprio umbigo, né? Sim. E a gente tem cenas maravilhosas de quando Zara é recontratada, né? Dela convencendo a diretora francesa a deixar ela xingar a Zaquie, tá uma bosta. Eu amei essas cenas. Ah, eu também. Eu gosto muito, gente. Eu achei esse filme, assim, muito, muito pastelildo, assim. Mas um pastelildo divertido, né? Uhum. Eu acho que se você for considerar esse filme na questão do romance, do casal, a chance de você detestar ele é muito, muito, muito grande. Porque é muito ruim, o casal é fraco, não tem graça. Até o relacionamento deles é meio besta, assim. É bege, né? Sim. E aí, se você for levar por esse lado, assim, vai se frustrar muito. Mas se você foca principalmente na gloriosa Zara Larsson aqui, Rory Bizarre, cara, é divertido e ela tá... A personagem é puta chata, carai. Chata, mas... não tá foda, né, mas... É, mas ela levou muito bem, assim. Principalmente as partes mais cômicas. Viado, quando ela vê os dois transando a primeira vez que ela dá a cara na coisa da porta, gente. E a vomitada que ela fica... Vai dar uma cuspidona, gente. Ela tá muito bem, assim. Acho, inclusive, que o Joey King devia investir nessa faceta. Concordo. Mais pro mundo. Uhum, não, você vê, ela é uma personagem que não tem romance dela com ninguém, né? Ela tá aí de empata, como você não falou. Só que ela tem mais tempo de tela que eles dois, né? Uhum. Tanto individualmente quanto eles como casal. E ela entretém muito mais que eles, então... É que eu acho que ela move o filme, né? Então, assim, eu acho que a gente, mesmo ela sendo chata pra caralho, você fala, porra, que menina chata. Mas eu gosto de ver ela. Eu gosto das cenas dela. Como você falou, a interação dela, ela com o Nick, ela com o Zack, principalmente, é muito bom assistir. Até porque a função que eu achei que Nick teria nesse filme, que era de realmente reescrever o roteiro do filme dele, não acontece, né? Ela não reescreve, né, menino? Uma hora fala que ela vai fazer, aí nunca mais cita o assunto, pronto. Eu achei que eles iam se conhecer por causa disso, né? Eu também, eu achei que ele ia chegar lá, e aí ela ia falar, eu sou escritora e tal, ele, tá precisando de um roteirista. E aí ia surgir o romance aos poucos, a Rory ia ficar meio assim, da mãe tá envolvida, e ia ser isso o filme. Agora já começou transando loucamente, e eu falei, ué... Rasgando a roupa, né? É, aí depois entrou o negócio dela reescrever o filme rapidinho, mas não dá em nada. Eu falei, gente, mas eles estão precisando pensar melhor nas premissas. Aí do nada, a mãe quer mudar de cidade e tal, achei... Não, e até o desenvolvimento do grande romance, né? É essa cena que eles estão se pegando e a cena que eles jantam lá, e é essa, o desenvolvimento do romance. Eu acho que até a parte na casa da Cat Bates convence um pouquinho a gente e a Rory, né? Que ela fica mais de boa com o casal. Porque eu acho que a Cat Bates tá muito bem ali, elogiando ele, tá fazendo as piadinhas. Mas por eles em si, não rola nada, é só pelos outros. Sempre tem que ter algum coadjuvante pra empurrar. Exatamente. Ou a Rory Bizarre ou a Cat Bates fazem funcionar o casal. Né? Porque o casal em si é muito, muito vanilla. Demais, assim. Não empolga. Não é um casal empolgante? Ele tá lá mostrando o corpo, mas é isso, né? Porque... Mas o filme é bom pra entretém, pelo menos. Bom assim, ele entretém. É, eu também acho que, sim, se você não for analisar nada, for pensar, comeu uma macarronada no domingo, aí vai sentar pra assistir um filminho, esse filme, assim, é de boa, pra ver com a família também, sabe? Porque ele é muito inofensivo, ele não tem nada demais. Até Nicole rasgando a camisa de Zefron? Ah, mas é coisa que a família tradicional brasileira hétero aceita, de boa, né? Eu adoro que ele falou daquele tecido que era o mais raro do mundo, que essa é a melhor blusinha que eu tenho e tal. Aí depois ele chega lá pra Nicole e fala, pagou muito caro nesse vestido, aí lá ele vê promoção 2x1, né? Aí ele vai dar uma rasgada a ela. Isso aqui é não sei o que, ele é, mas nem me importa. Vai, rasga. Eu só queria rasgar. E aí depois rasga. Zara fica, por que você tá usando a roupa dela? Ah, que ele rasgou, ela rasgou minha camisa. Ai, credo. Foi para trabalhizada. Ai, eu amo demais, eu amo demais. Assim, a gente já viu Hora Bizarra em várias coisas, e geralmente a gente sempre fala sobre as coisas que ela faz aqui, né? Mas nessa aqui, ela acertou muito, gente. Ela venceu muito nesse filme. Okay? Aplaudi o grande ícone, assim, né? E chegamos, né? Que óbvio que eu não ia deixar a gente acabar sem falar isso. Que chegamos mais uma vez àquele problema de todos os filmes atuais, que é resoluções muito simplórias para as questões, né? Tipo, a amiga de Rory Bizarra ficou puta, não sei o que, ai, você, só pensei que você ser egoísta de repente. Ah, mas, poxa, desculpa, amiga, e é isso. Mas Nicole, vida. Não, sim, aí Nicole, não, porque Zac Efron, macho escroto, né, ficou igual o pessoal do Big Brother lá, macho escroto, assassino, né? Usa aquele negócio. Humilhada. Consegui terminar com as mulheres, não sei o que, nanã. Que isso, e aí, um filme, né? Aí Rory Bizarra fala assim, menina, vamos ali no sacolão fazer as compras. Zé Crevo tá fazendo as compras também. Acabou o romance! Uhul, amor! Mas eu achei pior do que a resolução ser isso, o conflito ser só a Rory dizendo, ah, ele termina com as mulheres, dá um brinco, não sei o que, já tava com os brincos pra você. Aí ela, oh, meu Deus, tipo, como se ela achasse que ele fosse um grande... Tipo, ela já sabia que ele era meio cafajestão, ela já sabia que ele era ruim com ela, tipo, ruim chefe, que ela fala, ah, ele me fazia escrever cartas de desculpa, como se fosse, tipo assim, me assediava sexualmente, sabe o nível que ela põe isso? Uhum. E a Nicole fica toda sentida, e eu falei, gente, mas, tipo, ele foi dar um presente super bonito pra ela do livro e tal, e ele mesmo fala, ah, eu não sabia, não tinha tido a ideia do livro ainda, comprei os brincos. Mas não quer dizer que ele ia terminar com ela naquele fim de semana, nem né? Sabe, eu achei uma bobeira isso aí. Também, o livro belíssimo, inclusive, né? Ficou bonito mesmo. Ficou, adorei que ele fez um compilado sem pagar direitos autorais pra ela, né? Fez uma capa dura. Ai, o Henrique podia fazer isso, né, menino? Fazer o compilado dos Entretempo depois. Oh, gente, mas não tá tendo nem coisa escrita, né? Que dirá. Tô pedindo ele fazer um sonatinho, né? Todos os volumes. Ah, junto ao sonatinho Entretempo dá uma saga, né? Pois é. É um cretino, Zilionado, cara. Como pode ser uma pessoa assim? Mas icônico, gente. Mas assim, mais uma vez entramos o quê? Na categoria que Zanão falou que eu tô falando muito aí, Leózio. Divertix também. Divertix. Esse eu acho Divertix. Esse eu acho também. Acho bem, bem você precisa pensar. Você só assiste, acabou. Você não vai odiar, você vai passar seu tempinho, passou divertido. É isso. Sabe o que eu fiquei desejando agora que o tempo passou, né? Pra gente fazer uma reunião de Barraca do Beijo. Pegar menino Taylor, Zakar, né? Viado, de novo. Com o Rory Bizarra sendo amiga dele, fazendo alguma coisa, empatando foda, sei lá. E eles fazerem um filme juntos de novo. Ele pode até ser bissexual, pegar ela e outro homem, assim, acho que vai ser bem interessante. Ah, pensei que você ia pode chamar... Pode botar a Rory Bizarra em Mamada Real 2. Pensei que você ia chamar o glorioso, grande ator Jacob Elordi. Não, não precisa de Jacob, não. Chato, caralho. Que sempre odiou todos os filmes que ele fez, né? Ai, gente, esse homem tá na hora de acabar já. Quem emprega esse homem ainda? É isso, né, menino? O pessoal emprega ele ainda. Podem botar o paga-lanche, irmão dele. Ah, mas ele é crente doido, né, menino? Paga-lanche. Ah, é? Aham. Sabia não. Ele sabia. É, menino. Ele tem essa barra aí, paga-lanche. Ah, mas o Chris Prest também. Mais? Quê? Ele é Chris Prest também, é, né? Ah, também? Chris Evans também é. Não, Chris Prest. Do nada, Chris Evans. Vocês estão completamente malucos. Mas é isso, menino. Vocês estão doidos. Estão doido. Não sei o que é doido, né? Se gritar é doja. Mas é isso. Então temos aí nossas pautas da semana. Ué, né? Nem acredito que eu vou falar isso, mas não tem Dayanara hoje. Menino! É verdade, Zanon tá aqui, né? Eu tinha esquecido. Eu tava pensando, gente. House of the Dragons, Zanon. Ah, você não comentou. É verdade. Semana passada não comentamos porque você não estava aqui, né? E hoje já ia passar despercebido se não fosse Leózio. O maior fã de Dayana. Nossa, Leo chegou como? Vestido de Sepitã? É. Eu tô como? Querendo cumprir a profecia, né? A fofoca contada pela metade, né? E aí, Zaneide, você que lê os livros, que sabe tudo. Esse terceiro episódio, eu vi muita gente falando que foi um episódio ruim, que não gostaram, não sei o que, pra ele é pão duro, muito diálogo, meu Deus, cadê minha Game of Thrones? Eu gostei do episódio, mas eu acho que eles estão sofrendo do problema de episódios muito longos, né? Ai, menina, assim, o povo falou muito diálogo, né? Ninguém lembra de Game of Thrones Season 1, né? Que era só falação e andando. Pra chegar no castelo lá demorava 4 episódios, 5 pra chegar num lugar, né? O povo jura que Game of Thrones foi sempre correria, né? É. Exato. Dalton Nabe, muito dinâmica. Menina, eu gostei. Eu acho que teve um... Eu gosto muito do diálogo lá da nossa crente Renira com a Alicente, né? O diálogo dele pra ela descobrir que a profecia, na verdade, a Alicente ouviu errado. Né? Alicente passada, chocada. Uhum. Porque isso não existe nos livros, né? Essa profecia, né? Das canções de Gelo e Fogo, né? Eles inventaram pra série pra dar um... Ah, é, menino? Inventaram do cu? É, menino, então. Porque eu acho que eles quiseram fazer o quê? Só pra falar que tem a canção de Gelo e Fogo pra linkar com a série, né? Que depois esse prometido aí vai ser João ou Daenerys, né? Porque no final acaba sendo os dois, né? Eu acho, né? Na verdade, nenhum dos dois. Porque quem mata o Rei da Noite é a Arya, né? Tem toda uma profecia pra nenhum... Não é nenhum Targaryen, né? Que tem matado o bicho, mas tudo bem. Mas... Eu gostei do episódio. Não sei porque o povo ficou reclamando. Ah, porque isso no livro não tem isso. Gente, o livro... Tá lá o livro. Lê. Aí você não precisa mais... Toda semana toda semana essa punheta de... Ah, porque no livro não é assim. Gente, vai ler o livro então pra gente encher o saco. Pelo amor de Deus. Fã de livro é um caralho, né? Puta que pariu. Nossa, são muito chatos. A série já tá toda diferente do que é o livro. Todo assim, tem muitas partes diferentes. Os caras ainda tá enchendo a porra do saco porque, porque isso não aconteceu no livro. Isso... Gente, não vai acontecer. A série é uma série, eles têm que fazer um negócio pra atrair o público, que não é porque não é fã de livro que sustenta a série. Alguém tem que avisar essa pessoa. Porque assim, se for só fã de livro que sustenta a série, não vai ter série. Porque não tem tanta gente que lê aqueles calhamaço, né? E... Mas eu gostei de como tudo foi feito. Teve... Eu acho que eles estão meio preocupados só com os foreshadowing, assim, tipo, meio mostrando como vai ser a morte dos personagens, assim, através de cenas que dá pra ver, assim, eu não vou contar, mas. Porque todo mundo vai morrer, se vocês não sabem isso, todo mundo ali vai morrer. Não vai sobrar, tipo, 3 pessoas de todo mundo ali. Exato. E aí eu acho que eles ficam muito preocupados e falam, ai, gente, olha o que isso vai acontecer, então vocês estão vendo aqui primeiro. Meio bosta, né? Mas tudo bem. E uma parte que eu gosto mesmo de menino Aemond, gente. Esse menino é muito bom ator, viu? Aemond é o... O irmão, o caolho. Ah, o sacola, né? O sacudo, menino, que pareceu o sacão dele lá todo. Menino, a sacolona, né? Gente, eu acho esse menino muito bom. E eu olha, ele... Próximo episódio, que eu já sei o que vai acontecer, porque eu vi por cima o que é, depois já vi o que ia ver no livro. É... Esse menino vai estar possuído. Então. Vai ter morte no episódio de hoje, né? Vai ter morte. Já sei quem é e todo mundo vai sofrer. Ih, quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Mas eu acho e assim, um problema que eu acho que eu tô tendo com a série, não sei. O lado dos verdes, ele é muito mais bem desenvolvido que o lado dos pretos. Apesar de eu torcer pro lado dos pretos, da Rhaenyra, todo mundo, eu acho que dos verdes é mais bem desenvolvido. Acho que os personagens têm mais desenvolvimento. Acho que o Aemon... Não, e os personagens têm mais camadas, né? Uhum. O lado dos pretos Porque isso é uma coisa que eu até concordo de ouvir uns comentários da galera do fato de que a série... Né, definiu que a Rhaenyra é a mocinha da série, então eles vão fazer o que puder para não acontecer com que ela suje as mãos, né? Sim. Então eles colocaram o Daemon para matar o menino sem o conhecimento dela. Aí agora ela, tipo, quer evitar o conflito a todo custo. Então, eu até concordo em certa parte com as pessoas que falam de que a série tem tentado fazer isso de meio que inocentar a Rhaenyra das coisas todas que acontecem, sabe? Sim. Mas eu acho que na primeira temporada era mais... Não era assim. Eu acho que dava pra você torcer. Eu não torcia, mas eu acho que tinha como você gostar, simpatizar com o outro lado, entendeu? Uhum. Mesmo mais difícil, mas eu acho que tinha. Eu acho que nessa tá muito escancarado. Então... Aí... É, eu acho que falta uma... E eu acho que nesse episódio que ela conversa, ela descobre, tipo assim, não vai dar pra voltar pra trás, então a Rhaenyra tem que tomar uma atitude, né? Não vai dar pra ficar só sentada lá esperando, não vai ter guerra, né? Não, agora ela não pode mais ficar em cima do muro como ela tava até então. Uhum. Eu entendo ela ficar em cima do muro, porque como a Rhaenys fala, né? É, o Jaehaerys foi o rei que mais durou ali, ele era o conciliador e tal. O que o Aegon, que é o conquistador, foi pra guerra, durou menos. Então, assim, eu entendo até agora porque ela não foi pra guerra, tudo, mas agora não tem mais volta, né? Tem que começar. Eu acho que esse barco já partiu agora. Uhum. Depois desse episódio que ela descobre tudo, que a Alicente não vai voltar pra trás. Acho que agora tem que ir pra cima. Porque é uma guerra burra, né? É família brigando com família, né? Não, é muito burro. Podiam só dividir o quintal. Ia ser muito mais tranquilo, entendeu? Mas fica nesse negócio de ai. E aliás, tem que dizer que a cara de Alicente, sabe? Sabe, entendeu? Tudo errado. Maravilhoso. Ela assim, passada, chocada, nunca nem vi. Fala, menina, tem certeza que era isso mesmo? Ele falou, conquistador, eu amo meme, né? Conquistador, não usurpador. Aí e ela mais assim, esse plot da profecia, né? Eu não vi o episódio, mas vi o pessoal comentando. Ele é tipo o plot da temporada final de The Hundreds, né? Que Clark jurava que a humanidade ia passar por uma guerra final. Todo mundo tava preparado pra essa guerra final. Aí chegou o menino que entendia coreano e falou assim: menino, na verdade era um teste final. Vocês estão guerreando à toa. Boa! Que com. Olha. Que momento. É isso, né? Ele tem essa grande profecia que no final não vai dar em nada, né? E quem mata o Rei da Noite é a Stark, não tem nada a ver com Targaryen, né? Então, Arezinha Stark, e não tem nada a ver. Exato. Só se eles vão voltar, né? Game of Thrones 2, né? Com o Daenerys voltando. Né? Eles vão dizer que a série de Casa do Dragão tá seguindo o lore do livro, que aí quando sair vai ser o Jon Snow que vai matar. Menino, e Baela e Baila Lua dando um apavoro no Christian Cole. Achei tão tudo na minha vida. Gente, não aguento mais esse homem. Não aguento mais esse homem. Insuportável. Que homem chato da porra. Tudo por causa de uma racha que disse não pra ele. É. Faz 20 anos e ele ainda tá lá, né? Preso. Tá preso nisso. Só porque a mulher falou assim: não quero ir viver na floresta com você, plantando maçã, sai daqui, né? E esse homem infernizando a vida de todo mundo. Chamando a Rhaenyra de puta, ele lá comendo a rainha. Nossa, que aliás também, né, foi um show todo dia, a Alicente passando xerecard todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Desesperador, já tava nervoso, já. Rhaenyra sentando no trono, né, a Alicente sentando no Crystal Cole. Exato. Aliás, né, depois vieram várias pessoas lá no Twitter de falar assim: não, as outras crianças de cabelo branco de Rhaenyra sempre tiveram aí, menino. Mostraram no episódio da primeira temporada. Falaram: nossa, gente, passou 2 anos, tu acha que eu ia lembrar dessas crianças fedidas, perdidas lá? Menino, mostra até o filho que ela perdeu, que ela perde uma filha. Não, que ela perdeu, tudo bem. Eu lembro do trabalho de parto lá, a mulher se cagando inteira. Eu lembro disso. Agora, das crianças que surgiram do meio do nada, eu falei, mas gente, então. Mas essa menina é mais nova que as crianças, já tinha as crianças. Eu acho que passou, tipo, um frame. É, eles falaram assim, passou. Mas, gente, não somos obrigados a lembrar do negócio que passou 2 anos, que essa série passou. Tem nem 2 anos, tem mais de 2 anos, que foi em abril de 2022. É muito filho, né? Essa mulher. Mas aí foi que vocês não prestaram atenção na tapeçaria, né? Que tava explicando tudo isso. Ah, é. Que teve essa barra, né? Dança, né? Já teve essa barra de, meu Deus, mudaram minha pintura. E agora? Você viu a tapeçaria passando no bebê Jarrell, cortando a cabeça dele na tapeçaria? Achei pesado. Achou pesado? Uhum. Momento, né? E eu jurando que aquela cabeça ia cair do menino na hora da procissão lá. Aham. Uhum. O povo indo pra cima, eu falei, gente, a cabeça desse menino vai rolar, vai cair no chão. Eu fiquei esperando com isso, menino. Mas não veio. Fiquei esperando, mas não veio aí, né, menino? É isso. Mas então, essa semana começa a guerra, mas não deve ser só um episódio de guerra, né? É, eu acho que não. O pau deve torar aí bastante. É, agora pode. Fazer valer os efeitos. Agora, fazer uma pergunta pro Zanon: quantos livros são de Casa do Dragão? Na verdade, é um livro único que conta a história do conquistador. Até o. Não, do usurpador. Né, ele tem também. Tem o do conquistador, desde quando ele chegou em Esteros lá e conquistou com as irmãs, até o Rei Louco, que é o pai da Daenerys. Mas depois... eles estão avançados já? Como você diria que eles estão em que ponto do livro? Então, porque eu não lembro, que é um 30%. Dos capítulos do meio. Vários da história. Ixi, tem muita coisa ainda pra rolar na história. Porque acaba quando o final, um deles lá, um dos herdeiros deles, ou eles, vão sentar no trono, né? Tem umas coisas. Eu acho que dá pra fazer mais umas duas, três temporadas ainda. É, e vai ter a do Egg, né? É pra intercalar, né? É porque o Rei Louco, ele é bastante próximo já de Game of Thrones. É, então, mas esse o Viserys é o terceiro, porque primeiro é o Conquistador, aí depois é o... É o filho dele, aí depois vem o outro filho. Aí o Jarrell. O Jarrell é o neto do conquistador, eu acho, se eu não me engano. Que é o Jarrell não morreu? É, então, que é o velho que morre no começo. Então, não, mas morreu o Jarrell da Alicent também? Morreu também. Então, tem os nomes tudo igual, né? Falta de criatividade. Tanto que a Alicent tem o Aegon e a Rhaenyra, um dos filhos da Rhaenyra chama Aegon também, né? Que não falou, né? Também. Adoro. Exato. Porque no livro fala que assim, é uma afronta ela ter colocado o Aegon no nome do filho, não sei o quê. Mas não falaram nada, né? Mas o Aegon, o conquistador, é o Jon Snow? Cala a boca. Não, eu quero saber. Eu quero saber, sabe, Jon Snow? Não, Aegon, o conquistador, é o cara que conquistou o Westeros junto com as irmãs. Com a Rhaenys e Visenya. Por que vocês falam que a profecia não dá em nada porque quem mata o Rei da Noite é a Arya? Eu achei que a profecia era sobre Jon Snow. Então, mas deveria ser, né? Porque ele fala a profecia lá do gelo, do fogo e gelo, que vai acabar com a noite, não sei o quê. Mas assim, deveria ser, né? Mas no, na série quem acaba com tudo é a Arya. Mas aí onde é que entra o Aegon, o conquistador, na profecia? Não, o Aegon, o conquistador, foi o Aegon que trouxe essa profecia, que falou. Que falou através de alguém lá que tinha, não lembro quem foi que fala na série. Ele ablou e foi embora, jogou. E aí, o que foi que a Bolsonaro confundiu sobre ele? Porque não, antes do velho morrer, ele tava conversando com a Rhaenyra e ela perguntou da profecia. Eu não me lembro direito. Uhum. E aí, como ele tava viajando na maionese, ele apagou e tal. E aí depois veio a Alicent falar com ele. E aí ele foi continuar o assunto, né? Parou o assunto na mente dele e depois veio falar. E aí ele falou o Aegon, não sei o quê, tá, vai salvar a gente e tal. E aí ela achou que quem é o único filho que tem. Quem é que tem um filho que chama Aegon era ela, né? Ele ainda não tinha o Aegon. Agora, se dei bem. Aí eu penso, essa demônia tá num lugar que todo mundo dá nome de gente repetida toda hora e não pensou que pudesse ser outro Aegon. Falou assim, menina, é agora, meu filho. Meu eu adorava se ele falasse assim, a profecia sobre alguém que o nome termina em Eris. Aí pronto, ia sobrar pra 100 pessoas, pelo menos. Não, Eris nada, porque tem o Jarrellis, Lucerys. Então, isso que eu tô falando. Viserys. Todo mundo. Ah, não, Viserys. Daenerys. Morreu também. A série também do Conquistador, né? Foi confirmado. Né? Gente, eu vou falar um negócio. Se a HBO quisesse mesmo ganhar muito dinheiro Game of Thrones, pegava a Emilia Clarke ali no canto, falava que o dragão levou ela embora, ressuscitou e fazia série, Daenerys a Conquistadora. Eu também acho. E dava um sentido pra Casa do Dragão, pelo menos não terminar a bosta que foi Game of Thrones. Chegava só Daenerys queimando branco, queimando todo mundo de volta, pronto, segue gote. Meu Deus, queimando Bran. Bran de Broken, né? Aham, uhum. Bran de Burns. O rei. Então, assim, Emilia Clarke tá fazendo mais nada. O final de GOT ninguém gostou, então vamos salvar. Eu também acho. Emilia Clarke tá descansando. Tá, sim, descansando a imagem. Depois de Invasão Secreta, né, que ela virou o novo Thanos. Ela tá lá esperando o momento dela voltar, né, com o Megazord. É, tá esperando o filme dos Avengers, né. Ela deve estar em Wolverine e Deadpool. Você não tava aqui, Dona? Não, não. Sassi disse que os críticos que viram na China 40 minutos do filme falaram que ele tem uma vibe bem ultimato, com personagens aparecendo toda hora. E Daenerys aparece? Deve aparecer, né? Que ela é a personagem mais importante da Marvel, mais poderosa agora. Nem assistiu esse filme, já tô de saco cheio desse filme. Ah, gente, isso porque é só um filme no ano. Vem aí o Wolverine bissexual no cânone, né? Bissexual! Junto com o Daenerys, né? No Voando no Dragão. Ah, é. Junto com o Davi, né? Que vai ter um programa na Globo. Ah, ia ser tudo pra mim se Daenerys aparecesse no filme. Como Daenerys, né? Eu acho que tem que ser assim. Senão não faz. É, já que Deadpool é zoeira. Daenerys. Mas é isso. Então semana que vem tem mais House of the Dragon. Vamos falar quem morreu. Né? Que eu tô fugindo desses spoilers. E já tá acabando a temporada, né? É, são 8. Nada. São 8. Então, já tá no céu. Metade. Não, vai pro quarto agora. Metade, né? Agora. Ah, achei que era 5. Chegou, tinha passado 4. Não, vamos chegar na metade. Mas vai agora que a gente vai passar duas vezes na semana? Sério? Ai, meu Deus do céu. Ainda tem isso agora. Essa barra de que a Legendary vão ser duas vezes na semana, né? Mas, meninos, então vamos aqui então para comentários da última edição, né? Do nosso glorioso podcast, edição 411. Falamos aí sobre Divertidamente, né? Um monte de filmes ruins e os caras de pau do M. Divertix! Começando aqui com Levi Ventura dizendo, abre aspas, um monte de filmes ruins, fecha aspas. No título do episódio, me pegou muito. Imagina a gente teve que assistir, né, menina? Ai, gente, só imagina Miami que valeu. Só Miami que valeu a viagem, né? Jared Padalec tava caladinho só porque tava tendo salário pago. Uhum. Mas isso que ele falou da CW é old, né? É old. O M deve ganhar um dinheiro bom com essa galera pagando pra ser considerada, né, menino? E nossa, enquanto o Sassi descrevia a história de Alerta de Risco, eu ficava pensando: what the fuck? Quem achou que fazer esse filme seria bom? Netflix. Netflix achou que seria excelente fazer esse filme. Interessante isso que o Sassi falou de acompanhar a Riley ao longo dos anos, mas também concordo com o Léo que as mensagens precisam ser atualizadas para poder valer a pena, tá? Concorda, Léozinho? Concordo. É isso. Não concordo. Vai ter o coiso, o Divertidamente do Tesão, na próxima? Estão esperando, né, menina? Estão contando com isso. Mas a Disney não deixaria. Próximo comentário aqui de Elisa Brunelli, voltando aí aos comentários, dizendo: ai, gostei de Divertidamente, mas não achei tudo isso. Talvez por eu não ter ansiedade e não me identificar tanto. Sei lá, queria que mais coisas da puberdade fossem exploradas. E é óbvio que ela tem crush na sapatãozinha. É assim mesmo que começa. Se tiver sequência e não for censura no mínimo 16+, vai ser ruim. Aliás, isso nunca vai acontecer. Mas seria legal uma sequência explorando a mente de Rileyzinha se descobrindo bissexual. Quem sabe numa outra vida. Beijos. E aí, Zanon, o que você acha de Riley ser bissexual? Menino, nem assisti o 2, mas as coisas que eu vejo, eu duvido que essa garota não é sapatão. Tu acha? Ai, pra mim tudo ela é sapatão, desde o primeiro filme. E ela era uma criança. Mas é o que eu falei, no primeiro filme ela termina lá saindo com o menininho, né? O amiguinho. Mas até aí. Até aí tu saía com os amiguinhos também, né? É. mas eu queria ser criança diva e não ter ansiedade. É, o Brasil queria, né, menino? Não ter ansiedade. Mas acontece que, no caso, estamos tendo e tendo bastante. Uhum. Próximo comentário aqui de Marcelinho Souza dizendo: sobre se inscrever no M, a pessoa só vai ser indicada se tiver inscrita. É claro, né, amigo? Mas Ellen Pompeo, né? Se inscrever no M achando que vai ser indicada ao M, eu acho que ela tá se passando um pouco. Podia comprar de McDonald's esse dinheiro, né? Até porque nunca foi indicada, né? A Ellen não, né? Todas as outras foram, né? Pois China, é, tipo, quando ela tava na série, ela não foi, ela acha que ela vai agora. Vai ligar esse Star, né? Aham. Se Morning Show pode concorrer ao Emmy, qualquer um pode. Disclaimer. Eu falo de Morning Show como se tivesse assistido, mas é só baseado no que eu leio e escuto mesmo. Mas no meu coração a série é ruim e não vou assistir. Beijos. E PS, como vocês conseguem assistir tanto filme ruim sem derreter? É admirável a capacidade de vocês. É isso. A gente faz pelo entretenimento de vocês. Porque se fosse assim, da gente ver por nós ver. Falar nisso, vocês falaram de filme ruim? Essa semana eu vi vários filmes ruins no final de semana também, né? Mas não expus vocês a esse tipo de toxicidade. Eu vi um filme chamado Hard Home essa semana, né? Um filme assim feito com R$3. E o plot do filme é: tem um serial killer que mata mulheres morenas da mesma faixa etária, nananã. E a mãe de uma dessas vítimas decide se vingar. E ela é uma engenheira, e aí ela tem uma casa super mega blaster tecnológica, não sei o quê. E aí ela fica se colocando em perigo até achar o assassino. Quando ela acha, ela dá uma porrada no assassino, leva o assassino pra casa, tranca ele dentro da casa, e ele fica, tipo, vivendo jogos mortais dentro da casa pra poder relembrar as mulheres que ele matou e ela se vingando dele. Mas aí depois, obviamente, o pau quebra, né? Ele consegue escapar de onde ela deixou ele. E aí, gente, é desesperador de ruim esse filme. Hard Home. Eu vou mandar o trailer pra vocês verem o nível do trailer. Que pelo nível do trailer, vocês já imaginam o que vem aí. Próximo comentário de Mari Barbosa dizendo: chocada com o bloco de caras de pau do M. Edu, tamo junto na vitamina D uma vez por semana. Vocês são guerreiros demais por ver essas coisas ruins. É, menino, os traumas que a gente tem, que a gente leva pra vida, né? E o próximo comentário aqui de Henrique Simão. Quem será esse novinho? Quem será? Dizendo: adoro que o podcast começa com a premissa de: não tem nada na pauta, peguei no lixo uns filmes. Realidade, 3 horas no podcast. Como não vi nada disso e o que vi prefiro esquecer, vim só deixar o abraço sincere. Amo. Amo, Henrique. Mas é isso, né, gente? O que mais temos aqui? Agora comentários do Spotify, né? O glorioso Spotify também. Você pode deixar os seus comentários lá. Então vamos ver aqui comentários da última edição no Spotify. Começando aqui com o menino, o Will, que tá aqui com a gente há muito, muito, muito, muito tempo. Não comenta tanto quanto deveria, mas, né, vira e mexe, ele deixou um comentáriozinho aqui. E ele deixou o seguinte e singelo comentário: Slow Horses é maravilhosa. Concordo com você. Concordo com você. E 4 de setembro estaremos aí ligadinhos na Apple TV para ver a nova temporada. Próximo comentário de Lucas Tinoco, que tá lá no nosso grupo, Reizinho, dizendo: amo as reviews de Pirulito Liars, mesmo sem ter visto nenhum spin-off. Concordo que mesmo na original só tinha homem feio. Isso é coisa de Leózio. Ah, mas você pega aí Toby, Ezra, qual mais? O Ezra era o menos pior, né, amigo? Ah, Ezra bem esquisito já, menino. Mas perto de Toba? Tinha Toba Caleb, também, que era um demônio. Feio demais também. Nossa, mãe do céu. Nossa, tem uma menina que trabalha comigo que fala que ela é apaixonada em... Quem que era, gente? Como é que é o nome dele, do namorado da Hannah? É o Caleb. Da é o Caleb? É. É o cabeludo? É, falou que ele era o mais lindo. Nossa, ele é horroroso. Ele só não é pior que mandou Toby. Ela fazer um óculinho? Oi? Sempre mandou ela fazer um óculinho? Sempre bom. Próximo comentário acho aqui de OEA. O namorado mais bonito era de Shea Mitchell, né? Que era a Alison. Ah, pronto. E a Tim Ross, né? A menina do Way. Tim Ross. Próximo comentário aqui de OEA dizendo: a parte da esculhambação das inscrições ao M é o que acontece quando a galera do RH analisa minha candidatura a uma vaga de emprego. Expanso. Fiquei sussa. Deber não leva de melhor comédia. Amigo, vai levar sim pela segunda temporada. E já levou, né? Primeiro, né? Já levou primeiro, levou todos os prêmios pela segunda temporada, já que disputou, vai levar de novo, tá? Próximo comentário de Thiago Duarte, que também está lá no nosso grupo. Se você não faz parte do nosso grupo no Telegram, tem link aqui no post para você fazer parte. Tá, um grupo maravilhoso, incrível, sensacional, tudo de bom. Dizendo, não vi nada da pauta, mas sigo aqui dando play. Notícias e Amenidades Rainha e esses filmes inventados pelo Sasser Nadinha. Adoro vocês, coração azul. Todo mundo sabe que você inventa filme. Você deveria ter visto os filmes que eu inventei, inclusive. Próximo comentário de Dan Leite dizendo, mesmo o Sasser inventando esses filmes da pauta, o programa ficou incrível. Que mecanismo. É isso, gente. É o TT de vocês que eu arrumo. E a gente nem ganhou a comissão do Tube, hein? Não ganhou. Mas é porque a gente tem que fazer pelo menos 5 tubers pra poder ganhar a comissão. Entendi. Entendeu? Vamos ter que ver mais 3 filmes do Tube. Próximo vídeo vai ser o Maratube. Serve. Ah, eu vi o produto da VTube, eu caguei. Caguei! Aquela prova e quase morre depois, né? Daquela cuspidinha da Joy King. Guata quase morrendo. Ai, ai. Quase faleceu. E assim, falou, nossa, muito bom, menino. Prova aí, que delícia. Eu adorei a observação que a pessoa fez no Twitter, que era tão ruim que ela não quis nem gravar outro take. Ela postou aquele mesmo, falando, vou provar de novo. Não vou me submeter a isso, mas nem fudendo. Mais uma vez. Basta, chega, muda Brasil. Próximo comentário de Selmara Trindade dizendo, Kevinho enlouqueceu, deixou Yellowstone e o filme dele nem rendeu. E o sacrifício de ver PLL beira a insanidade. Mas tudo em nome do entretenimento do logadinho. É o que a gente faz toda semana, né, menino? Sempre aí se colocando em situações insalubres para poder entreter vocês por algumas horinhas, esquecendo dos problemas. E último comentário aqui de Gabi Fernandes, também um grandíssimo ícone que tá no nosso grupo. Ouvindo o Sed também, fazendo maratona, dizendo, sim, eu gosto que o episódio inicia e dizem, tem pouco filme, tem pouca pauta, corta 3 horas de episódio, amei. Então. Não, isso porque teve 3 horas de episódio e era só eu e Leózio, só eu e Leózio. É, tá, porque a gente ficou 1 hora só na lista do M, né, ainda pulou a maioria. Exato, Cati ontem me mandou mensagem no WhatsApp dizendo que ela estava se cagando de rir dentro do Uber, se segurando pra não rir dentro do Uber com a gente falando na lista dos caras de pau do M. Eu fico pensando que essa parte do M, porque assim, tem uns que a gente só fala o nome do ator e ri, e quem não, né, não conhece, provavelmente não vai captar. Mas eu tenho certeza, exato, que a Cati pegou cada um dos absurdos que a gente falou. Certeza, com certeza. Porque a Cati é profissional de TV, uhum, como a gente. Né? Então com certeza ela pegou, maravilhoso, mas acho que agora já deve até ser agora uma tradição desse podcast fazer os caras de pau do M todo ano, né? Para ver quantas vezes Ellen Pompeo vai tentar se candidatar aí como... A gente pode calcular no próximo quanto o M ganhou, só de gente que não tinha a menor chance. Exato! Eu acho uma boa fazer essa conta aí, ver quanto dinheiro tá sendo jogado. A gente chama a Luciana, né, nessa calculadora humana, para fazer esse cálculo. É verdade, porque já que a gente não vai falar de... Vai pedir para ela fazer o imposto de renda, ela pode que eu fiz sozinho, que olha, eu que falar que eu fiz sozinho, e aí eu fiz e ainda vou ser restituído. Não, mas não, você precisa... tá querendo um prêmio? Hã? Tá querendo um prêmio? Quero, porque ninguém fez pra mim. Eu fui sozinho também, também vou ser restituído. Eu fiz, eu só cheguei no aplicativo, eu coloquei o número no meu banco, vi o negócio lá e já foi. Falei, ah, gente, olha aí. Se eu não soubesse fazer isso, eu tinha que apanhar mesmo. Maravilhoso. Mas, então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast, né? Chegando ao final aí do nosso logadinho 412. E queria que Zanon deixasse aí mexendo as despedidas, contatos para shows, onde as pessoas podem te achar. Gente, não tem nada para falar, como sempre, mas assim, acabei de lembrar que eu fiquei devendo uma coisa. E eu vou trazer semana que vem a final de A Bolha de Vitor. Semana que vem de Vitor Hugo. Eu fiquei sabendo que a pessoa ganhou vários prêmios, uma coxinha, um negócio, de pôster. Uma abóbora de Halloween. Foi vários. Uma porta ganhou? É. Não ganhou a porta. Ah, a única coisa que tava prometida desde o início. Mas ganhou 10k, filho. Respeita o fez o Pix na hora e mostrou na tela do celular. Chocado. Eita, agora como que Vitor Hugo conseguiu 10 mil no Pix, né? Se for chorar, manda áudio, né? Se for chorar, manda áudio. Mas assim, é fogo maior que nós temos nesse país. E você, Leozinho? Minhas chances de despedidas, contatos para shows? E é isso aí, gente. Estou aqui no Logado, em outros lugares, e comprei meus livros. E eu sucede. Ou sucede, sim. Sucede, muito importante. Teremos um sede um sede origens aí com Erika Loveton Love e Mandy, menina livre da cidade. Amor! Ai, gente, novo hit? Novo hit, Erika Loveton Love, em breve na cabeça de vocês, sem parar. Porque tava faltando a música de Erika, né, gente? Da gente ouvir a música de Erika, tava faltando. Erika adorou a música, falou que é super a vibe dela, bem música de piscina. Música de piscina. Ah, igual de Emily Paris lá, música de, né? Sim. A gente tá até negociando aí uma parceria com o YouTube Music, né? Pra botar playlist. E aí eu vou fazer um vídeo com piscina. Amor. Um vídeo com piscina. Ah, lyric, né? Lyric e vídeo. Pode, deve. Eu quero gravar na academia, na Smart Fit. A gente põe no YouTube com as suas imagens. Amor. Deve gravar o seu vídeo. Tipo com a roupa do físico, né? Mas você tem que botar a música pra tocar no Smart Fit e dançar. Ah, tá. Sim. Ah, tá. Eu espero. Márcio Zanon é o cara da Malhação. Malhação. Imagina a cara do povo com o Zanon botando essa música lá. Eu aparecendo de faixinha, tipo físico. Assim. Ah, por favor. Não precisa pôr a música, não. Só faz a coisa de faixinha que a gente edita. Você me manda o material bruto, eu edito. Adoro, bruto. Maravilhoso. E aí, é isso, né, menino? Lembrando que você pode deixar seus comentários no site e também no Spotify, muito importante. A gente faz questão de ler todos eles aqui no programa, então deixe seus comentários para apadrinhar patreon.com/logadinho2gs, né? Procura lá e faça sua contribuição a partir da menor cotinha, também super muito importante. E então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau, se liguem na profecia, hein? Que? Aegon o Conquistador. After a hurricane comes a rain.